Que é o nada. Que é o Tló Vingadores, hein? Bom, na última sessão. Vocês estavam mortos no inferno? Não, pera, esse é outro D&D. Mas bem que a gente não tá no inferno, né? Só não tá conversando com a gente, com as entidades. Bom, vocês tinham chegado no plano dos Beholders, no lar da Grande Mãe, o reino do 1 milhão de olhos. Tinham matado um Beholder, aí foram investigar o covil desse Beholder, pegaram tesouros de monte nesse local. Pegaram é muita gente, né? Assim ele ficou pegando tesouros. Não quiseram, tava lá. Enquanto vocês estavam explorando o lugar. Você sabe quantas vezes o meu personagem na campanha do dia pegou o item? Acho que cabe não. Só. O quê? Que o Anix pegou, tipo, item mágico, assim, tipo, não é mesmo, meu pé. Sempre, mais das vezes eu cagava, tipo, ali, ó. Onde que tá a água? No pote, ó. Aqui, ó. Não, pode pegar no pote. É num lugar que a gente pode filtrar. Até porque lá eu tive uma outra abordagem também, né? Tive que entregar os itens mágicos na mão. Até mesmo, e ainda assim dava treta. Dava treta ainda assim. Mas enfim. Isso aqui não dá tempo, porque ó, tá aqui o grupo, tá aqui o mestre, você faz assim, ó. Tá aqui o grupo, tá aqui o mestre, tá aqui assim. Bom, pegaram o tesouro do Beholder, falaram com o Goblin sobrevivente, o Breg. É muito da hora. Breg Knight. É, Breg Knight. Então. É o sobrenome dele, Knight. Mas ainda prefiro o Thor, Flathead. É, esse cara era top. Ele revelou pra vocês a dieta do Beholder, que ele come qualquer coisa praticamente. Mostrou os cocô do Beholder tudo petrificado pra vocês. E falou que os Beholders petrificam ao morrerem. O Murin foi lá checar isso e descobriu que o Beholder realmente tava petrificando, virando pedra. E que ele tava deixando de flutuar porque tava escapando gás. Descobriu que o gás é que mantém o Beholder flutuando de alguma forma. Um gás que lembra cheiro de terra molhada, de chuva. O Breg falou de cozinhar Beholder pra vocês, que ele sabia cozinhar, mas disse que tinha que ser rápido, mas vocês não quiseram muito. Ah não, desce pedrado, né? Vocês não querem comer índio? Passarinho come pedra, né? Exato. Bom, e aí o Griel ele se concentrou. Puta susto! O Griel ele se concentrou pra tentar descobrir. Tentar encontrar o local pra onde vocês têm que ir. O local descrito pelo Anix, que é onde os Beholders gritam em agonia. E se multiplicou em milhares de Griéis. E conseguiu detectar algumas coisas. Excessiva concentração de Beholders. Tá gravando, continua gravando. Locais com concentração excessiva de Beholders. Um dos Griéis viu uma cidade de Beholders. E chegamos lá. Um local onde tem próximo ali. Um local próximo onde tem um vácuo de Beholders. Uma concentração baixíssima de Beholders que chamou a atenção. E um outro local pequeno, sem nenhum Beholder, que é um refúgio seguro. Tocou na árvore, assim, ele criou uma árvore. Griel fez teletransporte por árvores e vocês foram para esse local que é onde vocês estão agora, tá? Esse local é um local gramado, com vegetação, com alimento, com água fresca, potável, onde vocês estão. E aí o Griel foram explorar os arredores. Uma única saída em zigue-zague desse local. E sai num único túnel, esse único túnel leva pra uma saída que dá pra uma gruta gigantesca, onde existe uma cidade de Beholders enorme. E o Griel foi atingido pelos raios óticos, os olhinhos, virou pedra, começou a virar pedra, né? Gritou desespero pra Ceres, ele foi correndo pra ajudar ele, deu uma olhadinha na cidade, viu que em alguns pontos tinha campo anti-magia na cidade, voltou com o Griel correndo, despetrificou ele e foi cuidar dele. Eu nem posso dizer daquela porra lá. Vou ter que ter outro jeito de passar por esses raios. Não, você vai ter que passar. Enquanto isso, vocês estavam no jardim, né? No refúgio. E aí o Murin ele foi dar uma explorada e encontrou um túmulo. E nesse túmulo tinha um pedaço de caderno, um pedaço de um livro. Túmulo. Uma lança e um escudo cruzados sobre esse túmulo. E essa lança, esse escudo, de um material que não foi consumido pelo tempo, excelentíssima qualidade. Cara, esse nome é da hora. Pra quem não leu no grupo, aí está. O livro que o Murin pegou tem esse trecho aí que fala dos Beholders. E outro trecho que eu já entreguei pra vocês que fala sobre as religiões dos Beholders. E vocês descobrem os hábitos dos Beholders, de algumas espécies deles, que existem várias espécies, inclusive criaturas que são assemelhadas a Beholders, mas não são considerados Beholders verdadeiros. E um capítulo que fala de religião, que diz que a Grande Mãe é o deus de todos os Beholders e que ela criou Kizamal, e Kizamal foi o primeiro Beholder, deu origem a todos os outros, e que alguns Beholders são considerados os descendentes verdadeiros de Kizamal, consideram os outros traidores, e tem uma espécie de uma guerra eterna entre eles. E existe uma teoria herética, não canônica, que alguns pesquisadores levantam, que os Beholders, na verdade, a Grande Mãe em si, seria o olho de uma entidade cósmica conhecida como o Deus Fragmentado. E sim, e aí quando começaram a pesquisar, a ler esse livro, deu um estalo na cerela. Você tocou que o Deus Fragmentado, como os Beholders, eles petrificam, eles estão de alguma forma ligados à Terra. O Deus Fragmentado poderia ser a entidade Terra, que foi desmembrada pelo grupo da Nira, que é a menina gato. Então talvez a Grande Mãe e os Beholders sejam um olho dessa entidade da Terra. E aí tiveram uma ideia, já que Terra e Beholders tem tudo a ver, vamos usar a Runa da Terra para controlar o Beholder dentro da Nyx? E aí foi onde as coisas começaram a dar muito certo. Cara, quantos anos essa menina deve ter, essa Nira? É Nira ou Mira? Nira. Mira. Quantos anos essa menina deve ter? Ah, umas caralhadas de anos. Você viu que tem Beholder mago? Sim. Que daorinha, ele se cega de propósito. Porque ela testemunhou o ocaso de um universo e o surgimento de um novo. Basicamente isso. Mal, velho. Seguro, sim. Não é à toa que ficou louca. Eu queria entrar no batalha. Bom, e aí foram tentar fazer isso, suprimiram a mente do Onyx com a runa da mente, para o Beholder dentro dele, Kizamal, surgir. Quando ele surgiu, o Murin usou a runa da terra para controlá-lo. E quando ativou a runa da terra, aí foi que as coisas começaram a ficar estranhas. Porque a runa da terra não apenas controlou Kizamal, como despertou alguma outra coisa que estava dentro do Onyx, talvez. Sim, o próprio Kizamal, porque se for ver, ele é um pedacinho da essência da Terra. Exato. E aí a Terra, a entidade Terra, despertou novamente, dizendo que iria tornar o mundo estável e equilibrado, e que tudo seria Terra, e começou a petrificar todos vocês. E aí o Murin, desesperado, tentando desligar a runa da Terra, não conseguia, começou a usar a runa do fogo para combater, e aí o Celerim meteu a runa da eletricidade, e quando juntou tudo isso, a entidade fogo despertou consciência, começou a se comunicar com vocês. E aí esse ele usando runa da mente para tentar fazer a mente do Onyx voltar. Foi um perereco e vocês conseguiram fazer com que a terra voltasse a dormir, o fogo voltasse a dormir. E no desespero, o Kizamal, que tinha perdido o controle, aceitou um acordo com a Ciri de que ia guiar vocês sem atrapalhar vocês pro local que vocês precisavam. Eu não quero ver meu corpo saindo por aí caçando, viu? De madrugada. Deixa eu descansar. E terminamos a última sessão com vocês se indagando. Por que diabos a terra despertou? Por que diabos o fogo despertou? O que há nesse local? Que relação os Beholders têm com a terra que fez com que a entidade terra despertasse justo agora? E aí, vocês vão querer fazer de uma sessão? E aí o Celerim tava indo esmalar o corpo quando a gente terminou a sessão. Não quero despertar alguém? Não quero despertar ninguém. A minha questão é se a gente desperta só os elementais aqui, entendeu? Não sei. Mas vamos descobrir onde que a gente tá. Não, eu não quero despertar nenhuma. Despertar água que é legal, né? Não. Ah, o Dom tá aqui miando. Despertaram o Dom. Despertaram o Dom. Eu já voltei à consciência, já? Já. Já, tá. Me explica o que foi isso. Aí eu até te explicaria se eu soubesse. Isso pelo que eu entendi, foi uma entidade, que vocês estavam falando que é equivalente ao nada. Isso. E o tempo, e agora apareceu a terra e o fogo. Isso, só que essas historicamente já foram derrotadas. A terra. Derrotadas, né? É. Ó, vocês falaram que o tempo, o menino lá que o Aldrich falou, derrotou. Então, eles colocaram, fizeram o que no templo? Eles adormeceram o templo. Pra nenhuma terra. Num plano sem tempo. Num plano sem tempo. Aí eles pegaram a terra. E eles fragmentaram. Fragmentaram a terra. Isso, parece que tem milhões de beholdinhos. E o fogo? Não sabe. Aí, é anterior a isso. De milhões de beholdinhos não, milhões de elementais. Milhões de pau. Quer dizer então que a entidade desperta se ela já foi confrontada ou ela pode despertar sem ao menos ter sido desperta antes? Pode, qualquer coisa pode despertar. Independente de ter sido derrotado ou não, que nem o nada. O nada foi desperto. Não é uma pergunta difícil. Na verdade a gente tem que perguntar. Eu sempre me questiono. Assim eu consigo procurar várias vertentes de uma resposta ou talvez mais perguntas. A gente só não entende por que eles despertaram. E por que aqui, né? Porque isso nunca aconteceu. É, mas uma coisa que eu percebi foi a eletricidade. Não existe, é própria dele. Criação do meninão aí. Então você seria essa entidade da eletricidade, é isso? Sim. Pode então dizer. A gente tem uma entidade ao nosso lado, a nosso favor. Olha, eu prefiro não pensar assim, porque o ego dele já é grande demais. E o poder dele então, só como o ego de um dragão, você sabe que é o ego de um dragão. Eu tenho meu irmão, e eu também, como eu disse pra Ciele, eu sou descendente direto de Ashar Dalon. Se então... ele é o meu considerado uma entidade, então eu também sou a ponta pra terra. É verdade, você da tem uma parece do Squall, parece um bode, mas isso é vulnerável. Então eu sou a entidade fúria. Então quer dizer que a gente tem duas entidades. Nós temos duas pessoas que despertaram o poder das runas. Pulando a pista, você vira um clã de lobisomem. Mas derrubou um interessante. Sim. Depois, se a gente tiver tempo, eu quero conversar sobre isso. Com certeza. Até tava pensando em a gente fazer uma barganha. Pra você poder controlar o meninão aí. Mas aqui eu controlo ele. Não. Parece é. É só o contrário. Parece que de um tempo pra cá, não. É difícil de explicar. A gente tinha um acordo, mas isso foi antes, igual eu falei. Eu falei, eu não sei, é que às vezes eu penso muito e acho que eu falo, e às vezes eu falo achando que eu pensei. Eu não entendo também minha cabeça às vezes. Pode ser até ele. Pode ser. É, a gente tinha feito um acordo que enquanto eu estivesse desperto, ele não faria nada. Assim que eu fosse dormir, aí ele assumiria o controle e poderia fazer o que quisesse, entendeu? Entendi. Quisesse assim, né? Desde que meus amigos não fossem afetados. Claro. Aí você foi com o Zan e começou a quebrar o contrato ficando sem dormir. Não, na verdade foi mais pra frente. Até eu consegui entender o que de fato acontecia. Mas você sabe, nós elfos somos incapazes de ser controlados. Sermos controlados por, mas se você quiser a runa da terra, parece que controla ele, literalmente. Né? Mas se for com o preço de... Não, não vai despertar a entidade normalmente. Não. Eu acho que é o local que a gente tá aqui. Mas tem o local? Não sei, eu quero investigar isso. O que de fato me chama a atenção para duas coisas. Primeiro, eu quero saber o que é isso no seu nosso papel. Isso aí tá me chamando a atenção já faz tempo. Isso é um genásio de platina? Não, então não. Não, mas a sua pele é diferente. Sim, eu tô vendo. É, parece do textal, é de platina isso aí. Mas não é platina, eu sei que não é platina. Não, é. Não, eu estou vendo, mas eu estou falando da sua pele em si. Você está com um material diferente na sua pele. É igual ela, a menina ali. Foi um incidente que aconteceu. Ela é uma genase de ouro. Na verdade, ela é humana. Na verdade, agora... É uma genase de ouro com armadura e escudo de oricalco. Então. É um robô. Elizabeth. Ela é um Gandalf. Então, na verdade... É um Gandalf. Essa é verdade. Assim, as pessoas mudaram com o tempo, algumas pessoas do grupo. Ela é humana, ele é elfo. Não, tudo bem. Humano, ok, a gente conheceu o Batlock, ele entrou meio no orc, plano, e aí ele virou de nada, como se fosse uma ele era meio orc, agora não sei, ele é muitas metades agora. Ele é todas as metades. Eu sou um quarto de cada coisa. Agora ele é muitos meios. Sabe o que eu lembro? Isso aí, eu acho que no primeiro Harry quando Potter, o Nerão perguntou, quem é você? Eu sou, você tem que ter falado, eu sou a metade. Ele falou, sou legião. Eu sou metadinha. Sou legião. Eu sou um terço de algumas coisas. É que aquilo me chama muita atenção, porque assim, eu tenho um golem, ainda que tá. Não sei onde tá o golem mais, tava com CG. É porque eu tava procurando o material perfeito pra colocar no meu golem. Até então era de adamante. De adamante, né? Azulzinho? Hã? Azulzinho? Meu golem azul? Não, adamante. Não. E aquele metal que era prata, você não dá hora pra fazer um golem. De tinal? Não, deixa essa ideia. Já abandona essa ideia, já tentamos. Já... essa ideia é boa, hein? Mas esse material que é composto é um pedaço dela e alguma parte sua, tem hora que você vira de um jeito que dá pra ver um negócio diferente. Tipo escola, escola de platina, isso é diferente. O que, que é isso que vocês têm? Isso me chamou a atenção. Ah, isso aqui você tá pensando. Aí eu tiro a camuflagem do elfo e mostro. Ah, isso daqui foi daquelas peças de xadrez que explodiram em mim. Incidente plano. É oricalco. Peça de xadrez? Oricalco? O que é oricalco? Ignora peça de xadrez. É o que a gente enfrentou. É o plano do demônio que eu tinha feito um pacto. Oricalco. Eu fui recuperar as almas dos meus filhos. Eu consigo isso. Não. Eu tenho um pouco. Com as tuas peças? Eu catei o que ficou lá embaixo. As outras? É, o que a gente derreteu no... Que a Toff fez a esferinha. Aí ficou uma esfera de oricalco ali. Aí a gente, eu derreti tudo e peguei pra mim. Eu acho que você... Quem tá surpreso com isso? O mestre pareceu. Sério, você não foi surpreso com isso, Jeff? Eu não sei. Então não pega, fala pra gente. Então... Aparentemente não faz nada, porque eu derrotei as outras peças de xadrez. Pra falar a verdade, mas, é um metal bem raro e muito bom. Na verdade eu nunca tinha ouvido falar, eu acho. Servi como armadura, nunca ouvi falar. Mas ele é muito bom como armadura e também é muito bom como arma. Ele fere algumas criaturas que normalmente não são feridas sem ser com esse tipo de metal. Principalmente celestiais. Eu sei que quando ele pega fogo ele explode. Nossa. Mas é, tem que ser fogo e eletricidade junto. Você surpreso porque eu fui só fogo celestial não... querido com isso daí? Sim, na verdade, eu nunca vi um celestial. Eu não tenho ideia do que vocês estão falando. Eu lembro quando a gente estava no plano lá, que apareceu um buraco gigantesco com uma mão. O mestre deu uma bugadinha ali, achando que você não... Não. Tentando lembrar se ele já viu celestiais ou não. Então, teve. Eu sou supondo que eu estava em algum plano, que alguém me chamou pra ajudar, e aí apareceu aquela hora que o celestial e alguma coisa chamou eles. Foi quando tal. Ah, o celestial, não as criaturas de tipo celestiais. Você nunca viu um Pegasus? Sim. É um celestial. Não, mas ele estava falando de celestial, você fala de celestial daquele bicho gigantesco lá? Que não é um celestial. Tá falando da criatura que nós enfrentamos quando ela estava sob domínio do nome. Não, sim, mas é que aqui lá a gente chama de. Amigos do vazio, do amigos nada. Do vazio. É. Mas dela. É que celestial é um nome muito ambíguo. É. Tudo que nasce no reino dos deuses lá é celestial. Então. A gente é celestial, a gente vem de lá. Quer dizer, a gente vírgula. Sinceramente. É, todo um plano de origem. Você não nasceu em Arton? Nasci. Então, Arton não é um plano onde você é um plano celestial. Se você nascesse no plano de Calmir, aí sim você seria um celestial. Ah, então tem que ser diretamente de lá. Isso. Mas então, o oricalco. É. Quanto você tem dele? Bastante. Suficiente pra... Bastante. Pra cobrar, suficiente pra cobrir um golem de mais ou menos uns 4 metros de altura? Uma camada fina, sim. Eu acho que não vai sair, o preço não vai ser pegado pra você, não. O preço dessa troca aí. Não sei porque eu já te vendi alguma coisa. Ué, é verdade, eu não quis, né? Eu nunca te nem te ofereci. Tem razão, dá o oricalco pra ele, deixa ele vender que vai sair baratinho. É um cachorro fazendo agora uma hora sobre isso. Sem problemas. É, você tava dizendo que você encontrou esses escritos na. Onde coloca o morto ali? Isso, lá na frente, cara. Tá vendo aquele? Vamos dar uma olhada nesse túmulo aqui. Aquele monte de mata ali, ó. Como é que chama o mato, nesse Jeff, túmulo? Esqueci o nome. Caça-tinga. Caça-tinga ali, ó. Assim, você queria acomodar, se alguém tiver cura, eu agradeceria. Por quê? Na verdade, porque meio que eu tô fodido, não tô? Dessa planta aí, tá? Então, de uma forma muito bizarra. Até então, eu não conhecia. Feridaço, né? Eu tô pra caralho. Tem isso? Serve pra relaxar, você fazer um chazinho, dá um relaxo. Eu vivia fumando essa porcaria. Serve pra outras coisas também. É muito bom contra Mind Flayers. Sabe, 130 de vida. Caralho! Não, 150 na verdade. Eu tomo espada e escudo ali, eu não mexi porque eu tô com espada. Sim, tem espada ali que tá. Bem, já que você sabe dos presentes dos deuses, fui coberto pela caçatinga. Apareceu um monte de caçatinga no universo. Pra quê? Pra gente pôr mais de ferro, tem um ponto fraco. Por causa de um problema pontual, agora todo o universo tá cheio de caçatinga. É. Eu me expressei mal. E não tem como fazer alguma coisa parecida com nada? Acho que não, porque foi o nada que criou os presentes, então os presentes não, não afetam nada. Você tem essa runa, segundo o que vocês me disseram, essas runas vão além da criação dos deuses. Não dá pra criar Esse igual dos deuses. Mas não precisa ser necessariamente igual dos deuses, pode ser superior. Se você conseguiu criar esse monte de mata aí pra poder atrapalhar o devorador de mentes, pode ser que com as runas da criação a gente consiga criar algo pra poder suprimir, de certa forma, nada. Com certeza. A gente só precisa de tempo. Eu até tava conversando com o Griel da gente fazer uns itens próprios. Interessante. Saúde. Sabe quem precisa? E também, ajudar de alguma como forma? A gente vai ter muito. É que eu não comentei com ninguém que eu tô fazendo isso, mas vou abrir o jogo. Como a gente vai ter muitos aliados nessa batalha, chovendo. Imagino eu. Tá chovendo lá fora? Tá chovendo. E os celestiais, eles não são. Não os celestiais desse level. Os amigos do Nato. Eles não são feridos normalmente por armas mundanas. Tá então eu estou concentrando o poder das runas a todo momento, pra quando chegar o momento eu disponibilizar esse poder para os outros aliados nossos. Pra que eles tenham condição de lutar. Certo. É como se estivesse distribuindo o poder. Isso. Então eu basicamente dividi a minha concentração com a runa da mente e metade da minha mente trabalha nisso e a outra metade trabalha aqui com vocês. Então você está trabalhando 50% então, com a gente, com a sua capacidade. Exatamente. Isso não te afeta? E esse 50% tá sempre tendo buscando loot. Então compra. Peraí. Ela tá 5% do A, 25% com a gente e 25% atrás de loot. É. Pô, não queria falar não, mas eu tô me saindo muito bem na parte dos loot. Inclusive tem um quarto dela que já tá lá no túmulo. E outra coisa que o Murray disse pra mim, ele falou que você fez parte do vazio. Uhum. E como que foi isso? Foi nada. Foi escuro. Foi uma parte sombria da minha vida. Mas você se lembra de tudo que aconteceu? Uhum. E você não consegue tirar benefício disso? Consigo. Se você fez parte daquele lugar, então talvez eu possa encontrar algum ponto fraco, alguma coisa que nos beneficie, alguma coisa que nos possa ser um escudo pra gente, ou talvez uma espada pra carregar. Pode ser. É que normalmente eu não tenho tempo, né? Porque a gente normalmente tá correndo muito de um lado pro outro. É. E a gente acaba não tendo tempo. Isso é o maior problema, provavelmente. Estamos caminhando até o túmulo, tá? Ele já tava também indo mexer também no túmulo. Okay. Vocês estão no túmulo já, nisso daí. Você tava falando também da tal da eternidade, que ela ajudaria. E ele falou que ela é diferente. Mas por que ela é diferente? Se ela é... Porque ela não vai se interferir. Assim como os deuses não interferem em Arton, a eternidade não interfere. É, mas nesse caso é um negócio crucial, né? Não é não, o universo vai se destruir, mesmo se o nada ganhar. O universo vai se destruir, beleza, ele vai ganhar e em algum momento o universo vai se recriar de novo. E pra ela tá de bom, ela é eterna. E ela vai estar lá. Então a eternidade é justamente o nome. Isso, ela é entidade eternidade, vamos dizer assim. Ah, então ela é uma entidade também? Pode-se dizer que sim, talvez um pouquinho maior. E ela despertou a partir da runa ou... Sei lá, ela tá aí desde sempre. Ela só tem, parece, um pouco mais de consciência do que as outras entidades. Que despertam e querem, ai, tudo, quero que tudo seja nada. Entendeu? Seja fogo, tudo seja água. Então, pra ela, tipo, ela já é eterna, então ela não precisa que tudo seja eterno, porque senão fica chato. Tá, então, seja vento. Então, deixa eu ver se eu entendi. Não necessariamente as runas são. Despertam entidades. Não necessariamente. Porque o nada não é uma runa. O nada não é uma runa. Mas é uma entidade. A água venceu. A água venceu. E essa era como uma entidade que despertou e venceu. Só que foi comedida. Ela falou, não quero tudo seja água. Quero 70% seja água. Talvez a eternidade tenha criado pra poder... Eu acho que foi... Deixa eu só... Com licença. Amor, foi a entidade que criou as runas, né? Eu não lembro disso. Foi quem? Foi a eternidade que criou as runas. Sim. Quem criou as runas então? Isso, foi a eternidade. Foi o modo que ela fez pra balancear o jogo quando uma entidade desperta. Porque ninguém tem chance contra uma entidade normalmente. Então o que ela fez? Criou as runas e a roda para que os mortais deste universo, ou de qualquer outro, né, quando o mundo se repetir, tenham uma chance contra as entidades quando elas conseguem combater as entidades. Entendeu? Quer dizer, então que ela criou as runas, dentro dessas runas ela colocou entidades. Mas, então, não, eu acho que ela criou baseada no universo as runas. E eu acho que elas foram, alguma conforme o universo foi aumentando, entidade, foi se criando. Essas entidades. Foi criando novas parte runas. Do poder eu acho que é o contrário. As entidades despertam, morrem e viram runas. É. Então dá pra gente transformar o nada em runa? Dá, a hora que chegar o momento. Você imagina, tem, tipo. A runa do nada? Não. Eu imagino que quando a gente chegar e fizer o que tem que ser feito, a gente derrotar o nada, a gente vai ter que decidir o que a gente vai fazer com ele. E esse vai ser um grande. Uma grande decisão. Que vocês nem... já sabem o que vão fazer, não? Eu não tenho uma ideia. Você pode compartilhar com a gente? Tenho algumas ideias. A gente pode tanto fazer o nada virar um deus comum, porque aí ele continua existindo, que é o que ele sempre quis, pode ter seguidores, normalmente. No final, deveras benéfico, talvez. Ah, talvez. Pelo menos ele alcança o que ele sempre quis. Que chama de nihilista. Foi estar perto do dos seguidores dele. Seus filhos? É, pode estar perto dos filhos dele. Ele pode ter seguidores, adoradores, igual o Calmer tem. E aí ele não pode virar uma entidade porque ele é um deus, entendeu? Então ele fica em outro patamar. Mas também não é extinto, porque extinguir o nada não é uma opção. Porque se você extingue o nada entre dois mundos, os mundos se fundem. E aí é um problemão. Entendi. Então o nada tem que coexistir com... Sim. Você tá pensando numa forma positiva que os mundos vão se fundir, né? Eles vão explodir. Exatamente. É, eu sou positivista. Por isso que tá na natureza é meu, entendeu? Mas tem, existe uma possibilidade do, das crias do nada se voltarem contra a gente que tá tentando restabelecer isso aí? Very. E as crias do nada? As crias. Porque assim, as crias do nada dos deuses talvez não. Mas as crias do nada, todos os outros que ele controla. Sim, a todo momento. Esse é meu medo, porque a gente já não tem um, assim, uma galera, um pessoal aí que vai ajudar a gente de fato. A gente tem sim. Tem? Ah, é. A gente tem um local no universo que é... Como é que chama mesmo, mestre? Deixa eu notar. Puta que pariu. Tem um lugar onde tem um buraco, é um lugar muito barulhento. Mas se você fala naquele local e vai pra qualquer pessoa. Isso, lá no Pandemônio. É, no Pandemônio, isso. Ah, e aí? Eu ouvi onde passa um vento. Isso. Você... existe, de fato. Então, existe, é mó legal. Ai, tá, o ouvido não é bom, mas é mó legal o local. Quase jogamos uma pessoa lá dentro. E aí o que acontece? A gente encontrou alguns deuses que eu acabei destruindo o mundo deles pelo caminho. Águas passadas. Mas ela tava controlada. Isso, não por boa vontade. E aí o que acontece? Como a gente tá atrás da sunda, a gente não ia ter tempo de ir até lá. Então eu pedi pra eles gentilmente ir até o Pandemônio, né? E eles vão convocar o universo pra quem tiver disposto a ajudar a gente nessa batalha. Aí é por isso que eu tô reunindo o poder, porque tipo, vai ser muita gente e eu não quero que as pessoas morram ou não tenham nenhuma chance de se defender. Mas isso que você fez foi Nossa, foi depois que você foi controlado pelo nada, certo? Isso. Você ia ter alguma ligação com nada? Não. Nada. Por que o seu tom de voz deu uma mudada? Não, é porque eu gosto de dar um medinho neles. Mas não, eu não tenho não, mais mas nada eu tô com ele. Eu tô falando sério. Não, eu não tenho mais nada com ele. Não tenho nada com nada. Eu não tenho mais nada com nada. A gente tá numa empreitada. Sim. Que a gente tá com o universo, o multiverso, pelo que eu entendi. Sim. Agora. Em jogo. Uhum. Obviamente, igual você falou, se a gente ganhar ou perder, uma hora o universo ele vai encerrar, vai começar outro ciclo. Sim, eu só não quero. Né, a gente não quer que o nosso a minha momento existência atual para aqui, né? Eu prefiro continuar aí. Então, eu particularmente, talvez os demais partilhem dessa minha opinião, mas eu não quero ser traído por alguém que eu tô ajudando. Ah, não, relaxa. De novo. Né, então... De novo? É. Você já participou disso, Faradão? É. Na verdade a gente foi bastante. Para de cavucar aí, menina, tô conversando com você. É difícil. É que assim, em momento algum eu traí o universo ou o grupo. Essa é a real questão. Tá, mas quando eu... você tá traindo. Não, não. Isso é bem subjetivo. Quando eu me juntei com nada, foi inimigosamente porque a gente não tinha opção contra o Garlic. Garlic é o Mind Flayer. Um devorador de mente, o fodão que tava com dois itens dos dedos, presente dos deuses. É, perigosíssimo. E aí eu achei uma boa ideia. Falar qual item que ele tava, não é legal. Ele tava com Nimbi e Mará. Então a gente não conseguia bater nele. Eu só conheço poucos dos itens. É. Ah, o Mará... O colar de Volcário, o espelho de Unina, a flecha de Glory. A colher de Nimbi. Nimbi tem uma colher? Tem, que ela reproduz o poder de todos os outros. É bem legal. Imagina daquele cara. Deve ser bizarro. E aí a gente tinha um problema, porque a gente não conseguia bater nele, ele conseguia bater na gente. Né? E a gente não tinha opção. Aí eu chamei o Nada pra ajudar. Então foi você que... Eu quebrei o último, é. Eu quebrei o último selo, essa é a verdade, mas foi consciente. Então foi eu quebrei porque eu quis. É. Um foi sem querer. De fato, eu acho, talvez, no meu último insight, provavelmente eu teria feito algo parecido. É. Eu sempre procurei ao extremo, ou não chegar no extremo. Mas... É por isso que eu falo, por mais que eu tenha ficado um grande tempo com Nada, eu não fiquei com ele porque eu traí Arthur. Eu fiquei com ele porque, falar a verdade, você eu me matei, porque não era nem pra mim ficar viva. Ele verdade, é, ele quis. Ele falou assim, olha, já que... É que, tipo, pode parecer que ele é cuzão, porque, tipo, pra gente, pra ele, a gente não é nada. Mas como ele sempre quis os filhos dele, ele sempre quis uma proximidade com os filhos dele, a hora que um filho se mata por ele, ele falou, vem cá. Aí ele me reconstruiu e fiquei ajudando ele. E como que você se livrou do Nada? Você tá totalmente limpa. Tô. Certeza? Absoluta. E como que você pode ter provado isso? Pode ter certeza. Ah, senão eu já teria pego as runas e roubado todas as que a gente tem e levado pra ele, né? Mas quem não garante fazer isso? Porque eu deixei com nossos deuses, pra não ter esse problema. Mas você não tem um corpo? Mas só as marcas não é nada perto da runa em si. Pra usar a roda a gente precisa da runa, não da marca. Mas vocês confiam? Eu sei que vai doer muito eu perguntar isso, mas vocês realmente confiam nos deuses de ficarem com essas runas? Sim. Porque essas runas, como se a eternidade criou, e se ela criou já teve esses um deus que... Olha, eu confio nos nossos deuses. Eu acho que é a opção que eles têm, até porque eles estavam lutando contra o Nada. E o Nada. Mas é o Deus da Traição, faz sentido, né? Então. Zaz. Ai. Deus da Traição, o que, que ele fez? Traiu. Ora, ora, Sherlock Holmes. Ele então, matou o Leandro. Mentira. É. Não. Tem vezes. Não, ele matou. Tentou ou matou? Ele matou. Só eu sei que ele morreu. E conseguiu. Não, só eu sei. Ah, tá, achei que não era. Ele não pode ter morrido, senão a gente tava morto. Pra falar a verdade, teoricamente não nasce ninguém, né? E não tem mais Arton, então foda-se. Foda-se a vida, então? Não, tipo, não faz diferença. Mas a gente sentiu quando ela morreu. A gente foi chateado. É, a gente ficou mó tristão. Eu lembro de ter sentido. Eu lembro de ter sentido um negócio ruim no peito. Foi isso aí. Cara, como se tivesse um negócio arrancado, não sei, esqueci de explicar. Foi um pedacinho da vida. Nossa. Foi isso. Então já se traiu como? É, apunhalou ela. Caraca, isso. Mas eu troco de quê? Ah, ele foi lá pro Nada. Ele se aliou ao Nada. Isso aí não, eu espero que lá no final ele mostre a traição da traição. Tipo, traiu Nada e a maior das traições. Eu ia achar mó legal se ele fizesse isso. Mas ele vai fazer. Eu acho que não. É, se ele trair uma vez, traz duas. Não, eu acho que a Toph mata ele. Dizia Mestre Kami que a maior das traições é trair a si mesmo. O problema é quando trair a gente pela terceira segunda vez, né? Quando ele trair, a traição é traição. É a vida, né? Olha, eu vou falar pra vocês que assim, eu tive pouquíssimo contato com pessoas devotas da serpente. Inclusive, não faz tanto tempo assim. Mas como que os deuses permitiram essa traição? Eles não viram, eles estavam numa batalha contra o Nada, né? Mega batalha contra o Nada, tipo, tudo acontecendo, Lenin ali por fora, Zaz foi lá e... De fato, em poucos dias, muita coisa mudou. Sim? Muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, coisa eu não tô conseguindo absorver essas coisas ainda. É que a gente tá ali só mais tempo, então a gente tá mais acostumado. Então, porque, igual eu falei pra você, até então eu tava junto com o pessoal... Aí todo meu primeiro mundo que eu vi ser destruído. Procurando as joias. Piada eterna. Tá, a gente tava procurando uma joia, só que aí o pessoal acabou cada um indo pra um canto e eu fiquei praticamente sozinho, então... Ah, sim. Tava muito difícil pra mim, eu tava muito focado. Aí, de repente, eu fui convocado, Glória conversou comigo e falou que precisava de ajuda. E aí eu cheguei só porque não tive muita informação. Foi mais ou menos assim, ó, vem aqui, ajuda, o bicho tá pegando, o Arthur não existe mais. Entendi. Foi quando eu comecei a andar mais pelos planos, né? Isso aqui também ajudaria bastante, esse tal de sextante aqui. Tá. Mas enfim. Perdeu, Playboy, perdeu. Mas enfim, acho que a gente deveria prosseguir agora, mas com cautela. Essa informação já ainda não acabou, hein? Você fica virando ali, a gente fica com ideia, tá ligado? Quem tá acabando tomando nesse meio tempo? Eu tô assim, eu falando com ele e analisando o quê? A espada e o escudo. A lança e o escudo. São itens? Tem dois, não, tem dois itens ali e tem um. Acho que era cheio, tô analisando a caçatinha. Você tá tirando o resto da caverna. O túmulo o que é? É um gramado sob a sombra de uma árvore. O local onde vocês estão, ele é iluminado, tá? Sob a sombra de uma árvore tem um gramado e tem uma pedra simples, sem nada escrito. E sobre esse gramado, né, diante da pedra, tem uma lança debruçada sobre um escudo. Tinha, né? Enquanto vocês estão conversando, assim, ele tá olhando a lâmina, assim, cheirando, cutucando, lambendo, né? Ficando batendo no escudo. Com cheiro de caçatinga. Quem fuma isso é o Griel. Pô, verdade, podia ficar no livro que caçatinga mata pirrude, né? Seria interessante. Pode, podia. Não é pirrude, não é modinho que isso não. Tem algum... Caçatinga ou... Tem algum pirrude ou modinho que foi? É da conjuntivite. É da conjuntivite dos pirrude. Caralho. Celerinho, você tá cavando o túmulo. Eu uso mãos mágicas e parede de vento. Ok. Empurrando a terra. Uhum. Parece cavadora... Então sentado esperando. A gente tá cavando no túmulo mesmo? Porque a gente quer ver que tem alguma coisa errada na caverna, entendeu? Então pode ser o candango. Vai que é o corpo de um deus. É verdade, os cavernos. Se ele testa de arcana. A gente mal chegou, a gente tá profumando no túmulo. Que da hora. A ideia foi dele. Posso auxiliar ela enquanto a gente tá conversando? Eu tô forçando aqui. Pode. Tá. E eu dou um bônus ou eu jogo teste? Dá vantagem. Dá vantagem. Não, dá um bônus então. Você tem quantos de arcana? 34 ou 39. Você quer que eu jogue? Eu tenho quase 50. Você que sabe, eu jogo com vantagem já. Eu também. Tanto faz. Celerinho. Eu tenho... Você tira toda a terra do túmulo, escava, bota a terra do lado. Jogar, tipo, cada um joga e aí revela ali dentro um cadáver. Conservado. É um draconato. Um draconato de prata. Não, meu dá menos. Um dragão de prata que tá ali dentro. O corpo dele tá conservado e emana uma aura de frio. Como se tivesse sido congelado. Eu tenho uma ligação mental com outros dragões. Eu quero tentar alcançar a mente dele com a telepatia. Ih, o cara tá no... Cara, se você quiser falar com o morto, dá pra usar a magia também. Eu não sei se ele tá morto. Não, por isso que eu tô falando. Ele tá congelado. De gelo. Tá no esquife de gelo. Tá no esquife de gelo. Tá no esquife de gelo de campo. O conselho dele deve tá lindo. Ok. Vai tentar alcançar a mente dele ali mesmo, né? Uh-huh. Tem algum teste pra isso? Eu saiba não, assim, é... Percepção, mas se talvez. Você quiser que eu jogue alguma coisa, eu posso jogar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que se aplica. Percepção. Perceber a mente. Não, acho que é uma coisa mais intuitiva. Intuição, então. Acho que sim. Joga intuição. Quer jogar com vantagem? Deu 30. 30? É. Tá. A mente dele tá naquele corpo. Não. Adormecida. O que você faz? Acorda, vagabundo! O cara tá em... Como é que chama? Transmissão. Suspensão, isso. Olá. Você ainda está aí? Demora um tempo. E aí você escuta uma voz. É uma voz que ela ela vem mansa, ela vem sussurrada, parece que ela ecoa de uma distância infindável até chegar à sua mente. Quem me chama? Tá com boa entidade, não gostei não. Sou o Senhorim, corre vento. Acabei encontrando o que parece ser o seu corpo num plano dos Beholders. Quem seria você? Uma pergunta, você tá conversando telepaticamente? Uhum. Você tá com a mente. Você tá abrindo o canal vivamente pro grupo? Não. Tá na viva voz? Não. Porque esse cara tem pensamentos. É, vai pegar só metade. Vai pegar os superficiais, fome. Golimar. Golimar. Saudades do Golimar. Saudade mesmo. Imagina o Golimar na entidade. Cuidado, não dá ideia. Esqueceu o clipe. Eu sou um golemzão. Meu nome é Ignatrix. Ixi, será que vai aparecer o Obelix? E o que aconteceu com você para estar aqui? Morri. Enfrentei uma criatura. Olho tirano. Tá bem concentrado com esse cara. Uma pergunta, o maior de todos eles. Você falou da o deus deles. Da minha gata lá? Pra mim? Seus olhos me atingiram. Não, eu não queria muito ter fundamento pra eu sair. E depois disso eu não lembro mais nada. Eu estou morto. Não. Aparentemente você deve estar petrificado. Eu posso supor isso? O corpo dele está emanando frio. Então ele está como se estivesse resfriado, congelado. Uhum. Tá? Não petrificado. Mas ele tem um aspecto assim de um, como se você tivesse tirado de dentro do refrigerador, dentro do freezer. Você tinha parceiros? Sim. Havia alguém comigo. Mas eu não me lembro bem ao certo quem. Minha mente está confusa. Sinto frio. Meus músculos, minha mente enrijecidos. Eu estou morto? Acho que não. Eu vou tentar usar um dissipar magia, né? Vamos dar a terceira nível? Joga. Olha lá. O Selim começa a 28. O Selim começa a entoar e fazer gestos arcanos. Uhum. Sim. Sabe, você acha uma boa ideia fazer isso? Tentar dissipar esse skip? Você acha prudente? Sim. Eu tô com um arrepio na nuca. Não sei. Que pode dar de arara? Já se quebraram todos os sentidos. Não pergunta se não. Esse é um local sagrado. Mas a questão é pra quem? Celerim. Você dissipa a magia. E aquela aura de frio que tá no corpo, ela se desfaz. Ela se desmancha. E agora tá apodrecendo. Agora tá morto. Porém o corpo não desperta. Tem mais alguma magia no corpo? A alma dele não tá ali. É? A alma dele não tá ali. Não tem outra magia no corpo. Mas ele tá lá pra preservar o corpo. Eu também acho. É o gelo seco medieval. Vê se tá morto mesmo. Põe a mão nele aí, Celerinho. Foi mal. Será que esses itens já abriram? Acho que sim. Exatamente. Bom, você dissipa a magia. O corpo dele, ele perde aquele aquele tom esbranquiçado de, como se estivesse coberto de gelo. O que você faz? O que vocês fazem? Eu continuo conversando com ele, né? Você sabe mais ou menos onde está? Ou você apenas está conversando comigo? Tudo é escuro. Tudo é estático. Não sinto nada. Sua voz fica distante. Cada vez mais me sinto sonolento. Eu estou morto? Onde estão meus companheiros? Eu lutei contra um olho tirano e não sei o que aconteceu. Não sei onde estou. Mal lembro de meu próprio nome. Lembra de onde estava lutando com ele? Uma caverna. Um túnel. Uma gruta. Coberta de joias púrpuras. Não tem olhinhos. Vocês sabiam alguma forma de proteção contra o homem tirano? Magia não funciona. Eles, olhos tiranos, dissipam magias. Eu tinha armas que podiam combatê-los, mas eu não sei como eram e o que aconteceu com elas. Sim, já fica olhando pra esse cara aqui, ó. A gente precisa ir. Observem esses artefatos, vejam o que descobriu sobre eles. São boas. São muito boas. Minha espada é o escudo. Nossa. Uma lança e um escudo. Então, eu acho que estou aguardando o mestre no momento que ele está na cena com o Severino. Meu manto, onde ele está? Não tem nenhum manto aqui, só vejo uma lança e um escudo. Tem, ele tá com manto. Tem? Ah, ele tá com manto? Ele tá vestido, ele não tá pelado. Ah, eu achei que os caras tinham rapelado, hein, Leonardo? Que grupo é esse, né, Bradão? Que deixa os itens com o cara, então. Não. Um grupo decente. Que nada, morreu, não vai usar mais. Exatamente. Ah, então, Paulo, você está vestido. A gente já sabe o que vai acontecer com nós se não é morrer, né? Exatamente. Ou se for usar, que não vai usar contra a gente, né? Porque vai ser morto-vivo. Exato. De mesma forma que ele tem em cima do túmulo dele uma lança sobre um escudo, ele tá vestindo uma armadura feita do mesmo material. Certo. E tá deitado sobre um manto, né, uma espécie de uma capa. Uhum. Quando ele pergunta do manto e você olha, a capa dele, esse manto dele, ele é ao mesmo tempo translúcido, transparente, mas ao mesmo tempo ele é opaco, furta-cor. Maravilha. Conforme o ponto que você olha assim, você consegue enxergar a terra por baixo. Conforme o ângulo que a luz incide, ele reflete a luz de forma furta-cor. Ah, ninguém sabia que ele tava ali. Ele tava coberto. Cara, ele é bem cuzão, hein? Que foi? Não, é pra ninguém descobrir que ele tava ali. Puseram o manto de divindade em cima dele. O manto do Harry Potter? É. Não. E o que tem esse manto? Meu manto, ele pode me curar. Já tá indo fazendo efeito. Mas você se curar ou outra pessoa pode fazer isso por você? O manto, ele é mágico. Pensei a mesma coisa. Certo. Eu vou tentar tocar no manto. Ok. Ver, tipo, meio que tentar ativar alguma coisa nele. Ok. E aí, se não der certo, eu vou tentar vestir o manto. Bom, óbvio. Óbvio que quando fala o manto e fala... Ah, não, você tá em telepatia com ele, né? É. Ok, você não tá vendo nada, então. Quando você pega o manto e toca ele, você percebe que ele é um material que lembra seda. Uhum. Tá? E você e tira ele de cima do corpo. Tá? Você tira ele de cima do corpo e vê o corpo dele por baixo, tudo, né? E aí você percebe que conforme você vira o manto, hora ele reflete a luz, hora ele deixa a luz passar. Tá? Ele tem essa propriedade estranha de invisibilidade, vamos dizer assim. Uhum. Mas não brilha, não faz nada. Você não tem olho igual da cera que detecta magia, não. Então ele não emite nenhum brilho, nem nada. Tá? Aí você veste ele. Me dá sua ficha. Ok. Não acontece nada. O que você faz? Peraí, colocando esses de morto nas suas costas, não. Eu falo, moça, não tá curando nada. Como que usa isso? Você está ferido? Eu estou ferido? Onde está meu corpo? Peraí. Eu ponho o manto no Griel. Você não tá ferido? Você põe o manto no Griel? Aham. Uhum. Ok, o manto começa a brilhar. Você talvez tava funcionando o manto de cura e você que tava assinando. Por que dá uma vida temporária, eu né? Eu não sei se funciona o item. É que dá vida temporária. Vai que é igual o Mazarop, quem tem põe, quem não tem tira. Eu pensei que eu podia curar alguém, tipo. A hora que você põe o manto no Griel, ele começa a brilhar. Então fica brilhando. Griel, você sente pouco a pouco os seus pontos de vida sendo restaurados. Ui, agora isso aqui tá falando. Brigar, alguém finalmente brigado. Eu pedi pra curar e finalmente alguém tá curando. Isso é um manto de curar ferimentos? Parece. Aí eu volto a falar com ele. Você não está ferido. Você está de alguma forma suspenso. Esse manto não irá te ajudar. Ih, agora eu gravo esse manto. Você encontrou meu corpo? Onde estou? Aí eu descrevo assim pra ele. Sim. Ele testou. Tá numa caverna. Com uma vida cheia. Cheia de árvores, uma entrada de zigue-zagues, onde o homem tirano não tem observação. Aparentemente, seu amigo sabe alguma coisa diferente. Zigue-zague. Os tiranos atacam em zigue-zague. Cuidado. Faz sentido, o Grião sabe disso. Perdi um amigo quase. Virou pó preto. O vento levou. O manto não está me curando. Eu não sinto meu corpo. Sim, aparentemente você e o seu corpo estão em locais diferentes. Como se você, a sua alma tivesse sido sugada. Alma sugada. Não. Minha alma não foi sugada. Minha alma. Estou morto? Eu acho que não. Seu corpo aparenta sinais vitais. Eu não sinto meu corpo, mas eu me lembro de algo. Como foi que você... Minha alma. Dormiu. Um raio me atingiu. Lembra da cor do raio? Era um raio de petrificação. Mas não era um raio de petrificação, agora me lembro. Não atingiu meu corpo. Atingiu minha alma, minha mente. Eu me senti sendo petrificado por dentro. Sendo aprisionado. Eu acho que consigo ajudar. Eu olho pra ele. Pode descer aqui? Nossa! Tem mais manto desse aí? Você olha o manto brilhando e curando o Griel. Um brilho dourado e o Griel, os ferimentos sendo fechados instantaneamente. Vai ser útil pra ele. Parece que esse moço aqui foi... Ele enfrentou o grande Beholder, a grande mãe. E parece que a sua alma foi petrificada. Ah, que legal! Você tem algum jeito de consertar isso? Posso dar um jeito. Posso tentar, pelo menos, né? É, eu tentei dissipar magia, mas não é o corpo dele que foi petrificado. Beleza. Tem que mentalizar isso pra magia. Essa é uma boa pergunta que eu quero fazer depois. E eu acho que eu descobri onde é o poder dela. Ora, ora. Tô só conversando com ele. Eu estava. Ele é um dragão. Falado, né? Deve ter falado, né? É um dragão, conversa com dragões. É metadinha, né? Nossa, não conversou comigo. Você não é um dragão? Não, não, mano. É metadinha também. Um quarto. Nossa, mano, é pior ainda. O que a gente sabe sobre a lança e o escudo da mãe? O que o seu teste de Artana revelar? 50. Porra! Cantado. É comum. Ah, é de madeira. É. Tá. É de MDF. MDF, teu nariz. Esse escudo e essa lança, eles são feitos de uma liga de prata e adamante. Prata, adamante não. Prata, adamante e mitral. Ok, caralho. Três elementos fundidos. Uhum. Prata, adamante e mitral. Você consegue perceber isso. Esses itens, eles não emanam a aura mágica. Uhum. Só os metal já faz a função. Tá, você olha e você não vê esses itens brilhando ali. Tá? Eles não têm uma magia ativa neles. Mas a concepção deles foi para criar esses itens. Foi utilizado um grande poder mágico para fundi-los em harmonia e criar esses itens aí. Tá? Por conta dessa fundição, desse modo como esses itens foram criados, eles são considerados para todos os efeitos como se fossem itens mágicos. Embora eles não tenham magias ativas. Sim. Portanto, magias que possam ser dissipadas. Interessante. Eles são mágicos sem, no entanto, ser. Ignoram resistências. Sim. Ignoram resistências, né? E não podem ter seus poderes dissipados. Isso é bom. Falta Beholder ainda. 50? É. Bom, a lança chama a atenção pelo poder de ataque dela. Uhum. Quando você passa o dedo assim na ponta da lâmina, né? Você toca assim. Perdeu a ponta do dedo. Não. Tocou assim, fura. Uhum. E o furo faz isso, ó. Caralho. Corta metade do seu dedo assim. Tá? Quando você toca, aparece um buraquinho, e o buraquinho ele se abre num corte assim, pega metade do seu dedo. Começa a verter sangue. E o sangue não para. Grupo burro, né? É? Deixou um pouquinho bom pra caralho. Exato, o sangue não... é que o grupo devia ter igual. O sangue não para. Parece a espada da Lisbeth. Uhum. Quando fura alguém. Sim. E deixa a pessoa sangrando. Então fica vertendo sangue ali. Enquanto você não curar, não vai parar. Okay. É... extremamente afiada. Ok. Poder destrutivo muito grande. Uhum. E o escudo... ele é interessante, porque quando tira aquele monte de caçatinga de cima, poeira que tá ali, tudo, aliás, poeira não, a caçatinga sobe, né? Mas poeira, quando você ergue o escudo assim, os grãos de poeira que estão ali nele, é como se você batesse por trás e os grãos de poeira fizessem isso, pulassem pra frente e caíssem. Legal. Eu meti uma canda forever. Hã? Eu meti uma canda forever. Bom. O escudo também é feito do mesmo material. Uhum. Essa liga de metais nobres. E ele é extremamente polido. É o espelho mais brilhante, mais preciso que você já viu. Nem aquele espelho criado pelos elfos que te aprisionou dentro dele era tão polido, tão reflexivo quanto esse escudo. Eu viro assim, manda o raio de rode aqui. Por quê? Pra mim testar uma coisa. Eu sou quem comprei. É que eu queria de Beholder, mas tudo bem. Você é louco! Shocking Grip. É Shocking Grasp. Shocking Grasp? É. Ok, voltou em você. Voltou em mim? Voltou em você. Ok, o universo foi engolido. Fim da campanha. Os caras acabaram de inventar o Pong. Tá aqui, ó. Tem. Põe o Pong. Os caras inventaram um Pong medieval. Eu falei assim, é legal. Eu ponho nas costas e desço lá com o chuleirinho pra ver o candango. Você queria que eu tacasse um raio aí, você é louco. Era um teste, podia não funcionar. Não é assim que experimenta IT mágico. Não é ele mágico. Ué, tá repetindo aí? Ora, mas ele não é um item mágico. Sim, é. Não é? É. Você tem Detect Magic? Tem. Usa aí. Mas um item não precisa necessariamente exigir uma aura mágica pra ser mágico. Ele não tem uma magia em tá vendo isso aqui? Esse colar aqui? O que, que é isso? É um colar mágico, mas você não vê aura mágica nele. Eu vejo aura mágica nele, mestre. Eu não sei que colar que ele tá falando. É o colar da... Ah, disfarça. Eu tô com uma mania de... Mica! É o colar do... Oh, meu Deus do céu. Do Power Ranger. Mãe, ele tá te chutando. Colar do Power Ranger. Colar do Power Ranger. É um dos pedaços do Tangram. Ah, o Tangram. É. Eu acho que tem aura sim, porque a gente tem dois dele. Vocês têm isso aqui? Não, eu tô falando em off, calma aí. Ah, por isso que eu tô falando, eu acho que tem aura mágica por causa disso. É um que a gente pegou com os dois amigos dele. Que eu lembro que não tinha aura mágica. Não tinha. Então. É, porque senão eu não sei porque que a gente teria ficado com isso. Porque eu Tem sim. Tem sim. Certeza? Tem acho sim. Que não, hein? Tem sim, porque quando você coloca, você ganha os poderes. Pode ser sim. Não, porque na... E o poder acumulativo, quanto mais colar você põe, mais poder você soma. É verdade, soma. Pode crer. É que eu achava que não tinha aura mágica. Se junta todos é Gogo Power Rangers. Eu tava confundindo com o colar de Valkara. O Orion, isso. Disfarça. Mania de tá, nossa, colar da Valkara. Ah, não, relaxa, aquele eu sei que não é mico. Mas aquele é coisa de Deus. Não, ela vai além disso. É que ela não tem aura mágica. É presente de Deus. É que ela não tem aura mágica. É que ele não tem, então. Concordo. É um exemplo. Bom, não é esse daqui, mas é um material bem parecido. O quê? Quantos desses você tem? Ué, um? Ah, e pulo. Ele é sempre. Eu deixo lá com o Serinho lá no candango. Ok. Então lá. Se ele chega, Selene, o que vocês vão fazer? Eu vou primeiro dar uma analisada no corpo. Uhum. Ver se ele tem pulsação, tipo, essas coisas ou não. Tem pulso de ação. Vai ter depois. Não tem pulsação. Está mortudinho. Tipo assim, parece que está morto, viu, Selene? Ué? Não tem pulsação isso aqui, não. Mas ele estava conversando comigo. Mas você toca o corpo dele, é estranho. Parece pedra. Viu? Rígido. Tá petrificadinho. Não, já dissipei. Ele não tá petrificado. Então, vamos ver se tá na alma. Gente, ele não tá foi a alma. Vamos ver. Ele tava antes, tava congelado. Ei, amor, eu vou usar como se fosse um cipar, só que com a runa da alma. Pra se for a alma dele que tiver petrificada, despetrificar. Como é que é? Eu vou usar como se fosse um cipar, só que com a runa da alma. Meu Deus do céu, não vai dar pra fazer algum teste? Vai, vou dar uma inspiração bárbara. Sempre bom. Mais uma entidade sendo liberada, acordando. Oh, gostei da ideia, Lucas. Vou adotar. Se for o local, filho, agora vai justo. Se fosse assim, porque não despertou a mente quando eu fiz na mente do dia. Tá, aí você ali. Fala com o mestre ali. É no armário de. Ou vai estar tá na gaveta ou vai dar na porta. Os potinhos. Eu acho que tá na gaveta. Na gaveta. Também não. Não sabe. Deixa eu só ver se o mestre tá olhando alguma coisa ou se eu já preciso rolar. Vai rolar sim. Pega a duplicação. Não tem porque, às vezes é o que precisa. 19. É, foi um dado e deu 20. Tenho, ok, tenho 48. Uma magia de 37º nível. Você passou só por causa da... Tá procurando um lixo. Ah, pega uma das sacolinhas do refri, ô Brad. Ah, de fora desse daqui, dessa tubaína aí, eu já tô enchendo papel de bala. Eu jogo de novo dentro do saquinho de bala. Também. De fora, tem duas da tubaína aí. Aí. Era isso mesmo que eu queria, pegar papel de bala. Ele se atrai. Aí depois o pessoal vai pegar papel. Só que joga a bala aqui no negócio e isso aqui como lixo. E aí, amor, despetrifiquei? Não. E aí o seguinte. Ó, não esqueçam que a gente tem um crítico de aniversário, tá? Jogue um D4. Não, mas ela tirou 19 no dado, já tá bom. 4. Jogue mais um D4. Jogue o último D4. Agora é 2, quer ver? Deu um de novo. Ok. Tá. Quanto que deu? Você tá fazendo teste de runa? É, 48. Quanto deu seu teste de runa? 48. 48. Isso. Você quer ver o que equivale isso? Bastantão. Quantas toneladas? 200. Quantas toneladas? Esse é o famoso 16 toneladas. Dá 20 de 10. 90. Você não consegue dissipar, Ciro. Mas dá pra ver que é isso. Pera aí. O que eu não conseguia de frente de não é isso. É, de não existir. É. É isso o quê? Deixa eu entender a primeira pergunta. Que não é a alma dele que tá petrificada. Ou afetado por qualquer coisa. É. Né? Existe uma grande diferença. Tipo, não tem o efeito que você gostaria, ou você não passou no teste. Você se sintoniza com a runa da alma. E tenta buscar a alma dele dentro do corpo dele. Você encontra a alma dele. Só que pela runa da alma, aliada com o poder que você já possui da runa da compreensão, você consegue entender a forma da alma dele. Okay. Quando você encontra com uma alma, né, quando você toca uma alma, o que você vê é um corpo translúcido, intangível, uma forma de energia pura. Só que quando você usa a runa da alma para buscar a alma dele, o que você encontra é algo sólido, sem vida, estático, petrificado. Precisa de mais esse só. Todo mundo já tem? É como se você abrisse o corpo dele. Tem. Um potinho pra você. Ah, obrigado. Como se você abrisse o corpo dele e olhasse o que tem dentro. Uhum. E ao invés de enxergar um objeto de luz, você vê uma pedra. Ele é um construto. É essa a sensação. Pode ser um construto. É essa a sensação. E aí você então ativa a runa da alma, parece ser. Energiza aquela pedra que tá diante de você. Pensando, a runa vai transformar isso novamente num objeto de luz. Você canaliza a runa da alma com um poder muito grande, mas é como se aquela pedra absorvesse o poder da sua runa e não deixasse despetrificar aquela alma. Bizarríssimo. Nada tá atrapalhando. Até a mãe tá atrapalhando. Mas dá pra saber se a alma dele é daquela maneira ou se a alma foi petrificada? A alma foi petrificada. É uma alma que foi transformada em pedra. É, eu acho que eu precisava de mais doisinho. Eu acho que a CD era 50. Ô, Gê, o Vitor também tem aqui atrás. Esse doisinho aí, ela... Tipo assim, é referente ao teste dela pra ela saber ou pra ela conseguir... Você já tem copo, Gui? É, tipo, se ela saber o que tá acontecendo pra conseguir desfazer o rolê. Ela tá falando que acha que é pra despetrificar. Faltou dois pra despetrificar, é isso, é, né? Eu acho que é isso. Esses dois aí, ela pode ter por ter metade de toque de bênção, a Toff sabe despetrificar, ela sabe de alma. Ok, muito bem. É. Quer gastar um ponto heróico pra acessar a Toff? Quero! Gasta o seu ponto heróico. Aquele lá que você tava pegando, né? Com laranjinha. Pega a ficha da Toff agora. Com laranjinha? Ih. Laranjinha com cinco. O pratinho laranja. Eu falei, era aquele lá e o último. Ah, Tog, vai tomar no seu rabo. Que isso? Pega a ficha da Toff. Pega a ficha da Toff. A Toff vai rolar um teste de runa da alma agora. Que sorte. Rola com vantagem, porque a Toff tem afinidade com predas e com almas. Ela adora comer, inclusive. É, o prato preferido da Toff. Você falou, amor, pra comer? É. Depois você põe pro mestre. Pode rolar com tripla vantagem. Caraca. Rola três dados, pega o melhor. Quanto você tem então? Pega a média dos dois. 23. Bom, tem mais de 20, então. 20 natural, Jé. Um branquinho. Racista. Oxi. 20 natural foi? Olha lá, uhum. Só porque o pretinho tirou 3, mano. Aí, ó. 20 natural. Racismo mesmo, mano. Aí eu não ok. Sou racismo, velho. Joga um D10 e soma esse 20. Tá. Tinha mais do que o meu 1. 2. Ah. D10? Não, pode jogar um D20 e somar esse D20. Como se estivesse explodindo. Dá. Tirei outro 20, hein, Dinho? Hoje é dia de aniversário. Ah, então eu escolho o meu crítico. Vai gastar seu crítico já? Sim, a Toff vai. Ok, tirou 40 no dado. Pera aí, como assim a Toff? Você acha que tem um crítico pelo Onix também, porra? Ah, é verdade. Não, não, não, né? Não, você tem um crítico. É você, tem um pessoa. Você tem um crítico. Tem um crítico. Não, personagem. Não é um personagem. Não, então eu vou jogar no dado. Deu 7, entendeu? Crítico. Ok. Então quanto deu o seu teste total de runa da alma da Toff? É... 50, né? 50. Quanto? 50. Você falou que ia 50 dificuldades, ele tirou 50. É o que eu tenho mais é, bons. Depois da velocidade, eu tenho mais. É aqui. 50. Uhum. Caraca. É, porque foi 43 mais 7 agora. Tá. Se ele você tenta. A runa, ele é, o poder da runa, ele é absorvido por aquela pedra, suprimido, e você escuta na sua mente a voz da Toff. Vou te ajudar, vou te ajudar. Okay. E aí você é imbuída de um poder externo, uhum, que se soma ao seu, tá? 50. Uhum. Menos 10, 40, dividido por 2, tem mais 20 no seu teste. Então dá 68. 68. Falei por 2. Falei eu por 32. É, se você não tem o que eu fazer. Tem sim. Não, ok. 78. Você gastou 68. Ok. Ainda assim não consegue. Joga intuição pra Toff agora. Também pode jogar, sério. Pode jogar a intuição também? Pode jogar com vantagem as duas. Eu já jogo. Só um outro dado. Hum? Estamos comemorando o nosso aniversário de 8 anos. 40, Jeff. Joga 3 dados, pego melhor. É difícil pegar aqui a mais de 18. Não, perdão. 30 e. 38. 38, bom. Tá, na próxima vez é só pegar mais 5, né? Esse. 41. 41? Sire. Oi. Te dá um estalo na cabeça. Ao mesmo tempo, você pensa isso, é como se você ouvisse a voz da Toff na sua mente, como se vocês duas falassem ao mesmo tempo. Tá? Tivesse uma ideia e falassem ao mesmo tempo. Você escuta a voz da Toff falando, repetindo o seu pensamento. Tem o poder de uma runa agindo sobre isso. E a voz da Toff silencia, como se ela voltasse a dormir. Não fica igual a runa. Não é a alma. Não é a alma. É a da terra, né? Imagino eu. Hã? É da terra, né, que tá influenciando ali. Pode ser. Eu, ó. Tem uma runa influenciando aqui. Qual? Desculpa, eu não sou adivinho. Eu acho que pode ser da terra, mas... Você não tem negócio de identificar qual runa tá vindo? Nunca tentei. Será que nem subindo tem uma runa aqui? É, os beholders são descendentes aí. Ó, oh, faz sentido, porque... Ah, tem runa aqui sim, porque eu também um raio de runa. Por que eu contei pra vocês? Uhum. Também o raio de uma runa de um dos olhinhos. Qual? É? Acho que é da grande mãe, deve ter um. Um resquício da terra ou ela tem uma runa. Bom, faz sentido, porque ela não tem ação aqui, então tem alguma coisa protegendo. Então é uma runa que tá protegendo o local. Será que a árvore é o centro da runa? Árvore? Mas que runa seria da árvore? Runa do pau seco. É uma fusão de runas, teoricamente, pra criar uma árvore. Uhum. Mas qual runa faltaria que tá faltando pra gente? Será que foi isso que despertou as entidades? E que runa que desperta a entidade? Não tem como que despertar a gente, não. Mas quais são as runas que existem? Deixa eu botar as linhas escritas, faz aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Destruição, runa... Da destruição, da energia, do fogo, força fraca, água, alteração, ar, velocidade, força forte, gravidade, matéria, terra, compreensão, criação, eletromagnetismo, mente, alma, primórdio, no cara, o nome tempo, é vida, controle, espaço, luz e som. Essas são as runas. Tem o poder de uma runa que foi utilizado para petrificar a alma dele. Petrificação de alma. Por isso que o seu poder de runa não foi capaz de dissipar. Porque alguém usou uma runa pra petrificar a alma dele. Num nível muito acima do poder que você e a Tocha conseguiram. Ou seja, usou a runa, não o poder que ela dá. É, será que seria primórdio? Pra que eu tô falando? Não, é o Lucas pensando. Não é o playoff. Eu acho que não vai dar pra petrificar ele, não, Celerinho. A gente sabe todas as runas estão faltando. Uhum. Eu preciso de muita ajuda, pra falar a verdade. A eternidade mostrou a roda completa com todas as runas pra vocês. Ele explicou o que cada uma delas faz? Não, só mostrou. Na época, não lembro se era Ciri ou se era Kaline que tava junto. E aí traduziu runa por runa. A filha, a Kaline não fala. Mas Ciri? Então vocês sabem exatamente quais são. E o Aldrich também explicou todas as runas. Não é verdade, o Aldrich também ajudou. A runa do primor de farinha. Bom, pelo nome. Teoricamente é runa de essência. Foi baseada em Mago Ascensão. Ela te morde antes de você morder ela. Você tem como identificar quanto tempo isso aconteceu? Consigo ter uma noção, mano? Runa da alteração. Se houver ele, precisa alterar. Faça um teste de runa do tempo. Uns 3 horas. Não, peraí. Você pode fazer um teste de, no caso aí seria um teste de intuição. Você pode jogar a runa do tempo pra tentar com ela. Usar runa sempre tem consequências, né? Primeiro um insight normalzinho, então. Aliás, joga a sua salvaguarda de constituição pela runa. Dificuldade 68. Pelo que eu tirei ou pelo que eu digo? Pelo que você tirou, que foi 68. Quero tirar 2, 4. 44. Não pode tomar? Minha intuição. Vai dar 27. Sério, não dá pra você saber há quanto tempo que ele tá aí. Porque o corpo não tem qualquer sinal de deterioração. Tá? E a alma dele é uma pedra. Vocês não sabem como mensurar a idade de uma alma. Principalmente a idade de uma alma petrificada. Não tem como saber. Tá? Mas esse negócio ele tá tão estático ali que parece que tá bastante tempo. Bastante tempo, né? Uhum. Faz bastante tempo, você viu? Bastante tempo. Mas com um goblin. Tem uma forma de você tentar saber que é muito fácil aí. Pergunta pra ele. Ele não sabe de nada. Você pode perguntar pra outra pessoa, Killif. Faz sentido. Eu já perguntei pra ele. Pergunta pra moeda de ouro no chão. Pega uma moeda aqui. Pergunta pra quem petrificou ele. Vai perguntar pra natureza. Ela vai saber. É, pra árvore. Não, é assim, mas tu é o. Cara, você tem que falar com plantas e não. Pô, mas qual é a concepção de tempo de uma planta? É exato. O cara é mesmo que ela identifique, tipo, algumas primaveras, sei lá, ali não tem sol. O máximo que dá pra saber é se foi antes ou depois dela. É. Porque se foi assim, ó, quando eu nasci Anne já tava aí, aí só você sabe qual é a idade da planta, você consegue. É, parece ah, eu nasci isso aí já tava aí, mano. Exatamente. Eu não, só suguei um nutrientezinho ali. Só usei só de adubo. Puxei um carboninho só. Usei de adubo. Não consigo não porque tava petrificado. Vocês não conseguem ver o que aconteceu nesse lugar? Com essas runas aí? Tipo, criar uma. Ver uma linha do tempo e enxergar o que aconteceu de fato? As runas cansam. Não, quem cansa é você. As runas cansam o nosso corpo. Agora sim. O problema é que faz muito tempo que aconteceu isso. Nós ficaremos muito exauridos de fazer. Vocês precisam necessariamente saber que runa que usou isso aí? Essa pessoa necessariamente tem que voltar à vida? Não sei, mas tá vivo, é meio chato tipo, deixar alguém vivo morto, né? Ele não tá morto. Exato, vai deixar ele aí por quê então? Por mais que a gente descubra qual runa foi, a gente não vai saber qual runa foi. É, de petrificar uma dele assim, não. Que runa que foi, não sei ele usar a runa. Souber que runa, você consegue perguntar pra ele? Você lembra de alguém usando. E acho que petrificar foi ou terra ou alma. Eu só lembro que foi um raio. Mas ele não viu quem mandou, da onde veio? Foi a grande mãe. Foi esse raio então que você esqueceu. Faz o seguinte, petrifica de novo, põe no seu plano, até a gente ver como é que vai resolver isso. A gente vai carregando. Mas a Atena tá protegido. No plano dela, não? Até a Jasmine me encontrar. Eu vou até a árvore. Ele já tava de boa. É porque ela. Vocês que foram. Vocês estão querendo salvar o cara? Não, eu quero salvar o cara, mas é por enquanto não tá dando. A gente tava no sonho dele, vocês foram lá e atrapalhou o sonho da cara. Olá. Mas pra quem vai voltar pra cá? Eu não quero voltar pra cá. A árvore responde pra você. Alô? Você disse olá? Eu disse olá. O que você disse alô? Eu disse alô, é parecido. Dá o ponto aí. Mas eu não quero voltar pra cá pra ajudar o cara. Tá aqui. Entendeu? Tipo, eu quero. O quê? Eu vejo que faz muito tempo que você está aqui. Só aceitar pra mim. Cara, muitos anéis. Eu quero voltar aqui só pra isso, entendeu? Você quer ajudar? O cara já foi, já era. Não precisa nem voltar pra ajudar. O cara só aceitar que o cara já era. Você sabe pode que ser. Aconteceu. Eu, por mim, tá, por mim tá bom. O cara tá morto. O que jaz ali? Morreu. Porque assim, com o nosso nível de poder, ninguém tá realmente morto. Então qualquer coisa que a gente achar, ele pode realmente ajudar, sabe? Não, se a gente só fazer isso agora, não chega pra ele. É o que eu. É, deixa ela ajudar. Quando eu nasci. Ajudar o bichinho, deixa ela ajudar o bichinho. Ele já estava aí. Eu tô falando assim, Jelen, faz tempo pra caralho, Celerim! Quanto tempo já tem? Chegou o sol que criou ela. Você viu o tronco dela. É, eu vou cortar. Não dá pra. É, fala assim, ó, posso tirar um pedacinho seu? Pela largura não, depende de árvore. Pela verdade, é quando de anéis que tem dentro do tronco. Quantos anos é um anel? Mais ou menos? Uns 10, se eu não me engano. 10 anos? Geralmente é. Basta essa aí pra mim, você pode. A gente corta ela, conta os anel e remendo. Fala, sua cara, aqui pra ver os seus anelzinhos aí. Eu não vou carbono do tronco, não dá pra saber? Pra ver o anel dela. Não, eu pergunto pra ela mais ou menos quantos anéis. Corta as árvores pra ver os anelzinhos da árvore, filho. Pra ver os anel da árvore. Quantos anéis a árvore tem? Eu pergunto pra ela, ó, como é que tá seus anéis aí? Um, dois, muitos. Não, rapaz, a árvore sabe contar anel, pô. Retorno da árvore, o que, que é anel? Eu tenho? O que é quantas? Quantas anéis tem, sim. Alô. Alô. Olá. Essa árvore, ela fala pra você que ela tem 83 anéis. Quase 1000 anos, senhorinho. Ainda é inconclusivo. Eu só queria saber se era aqui antes ou depois que teve o novo universo. Ela foi criada ou... Ela foi plantada aqui ou ela simplesmente cresceu? Será que ela tem essa consciência? Dá pra saber isso? Não. Você sabe se alguém plantou você? Sim. Dá pra saber ou você sabe? Eu sei. Alguém te plantou? Sim. Com qual intuito, você sabe? Hã? Com qual intuito? Pra que eu crescesse, desse flores e frutos. Mas aqui, sem sol? Sem água? Com pouca terra? É uma árvore que não precisa de nada aqui. Há muita terra aqui. Sério? Não é dura como água suficiente. E a luz desse lugar me fornece os nutrientes que eu preciso. Alguém plantou ela. Ô Jeff, eu lembro quando o Théo fez o túmulo à Padríade. Ele também fez uma árvore no meio da terra. Dá pra saber se foi a mesma magia? Putz. Bem lembrado. Que magia que ele usou naquela época, você lembra? Eu acho que era uma de quinto nível. Um tese arcanismo, dá pra saber. Vou jogar aqui, mas vamos tentar ver a magia. Muitos 4 sendo hoje, hein? Né? 23, 34. Tá. Quando o senhor fala, alguém plantou. Você olha aquele local ao redor. Vê que ele tá muito verdinho. Muito perfeito. E nota que foi criado artificialmente aquilo ali por magia. A mesma magia que o Théon usou para criar aquele santuário, por qual ele conseguia voltar quando ele desejasse para visitar aquela dríade, foi utilizada nesse local. Quer dizer, então, que alguém volta aqui pra visitar ele? Provavelmente alguém dos amigos dele enterrou o corpo dele aqui e criou esse santuário pra ele. Muitos bípedes passam aqui? Sem ser beholders? Beholder não é bípede, né? Alguns são. Meus goblins. Em 83 anéis, vocês são as primeiras pessoas que vêm aqui. Nossa! Ninguém vem no táxi mesmo com as coisas. Que bom. Tem que criar uma proteção se ninguém volta. Talvez o grupo achasse que daria pra voltar. Onde o grupo morreu. Exato, não pode ter morrido, exato. O grupo saiu pra procurar uma forma de desprender ele. E morreu. Tá. E criou tudo isso pra poder ter o vínculo pra voltar. E morreu, porque fazia 800 anos, sim, né? Vocês querem avançar pra cidade? Ou quer ficar mais um tempo aqui? Eu quero entender ainda por que a runa despertou aqui. Tem algo a mais aqui. Tá. Eu vou usar desejo pra usar Legend Lore, o nome Ignatrix. O cara tá bloqueando a informação. Vou puxar de outra fonte. Puxou do WhatsApp agora. É. Pode confiar, tá certinho. Tá. Qual que é a limitação do Legend Lore? Você simplesmente vai saber. Independente se o cara é famoso ou não. É, vou ver aqui. Vê aí pra mim, por favor. Tem que ter registro sobre ele, né? Tem que ter? No meio descreva uma pessoa, lugar ou objeto. A magia traz na sua mente um breve sumário de coisas interessantes sobre essa coisa que você nomeou. A história contém fatos, histórias perdidas ou até mesmo conhecimentos secretos que nunca foram revelados. Se a coisa que você nomeou não tem uma importância lendária, você não ganha informação. Se não for uma coisa lendária? Quanto mais você já souber e conhecer sobre a pessoa, melhor a informação que você recebe. Ele teve em contato com a grande mãe. Contato com o quê? Com a grande mãe. Uhum. Ele é lendário, aquele cara que uma vez irritou a grande mãe. E a informação é verdadeira que eu recebo, mas não pode ser descrita de forma figurativa. Certo. Aí descreve de como que a informação chega até você, se é texto, se é vídeo, se é som. Chega em vídeo, passeio. E aí, galerinha, sou eu aqui, ó. Não, é telepatia mesmo. Tá. Você só sabe. Porque pode ser figurativo, ó. Imagem figurativa não é meio figurativo. Né? É que fala, o cara está com uma fome de morrer. Se você vê o cara morto, não é figurativo, né? O cara não está morto, mas ele está vivo. Figurativo. Se o Luiz fechar, só me aberto, talvez. É o famoso foi que mexeu. A hora que ele foi cair no chão, você fechou o olho. Não morreu, pra mim não morreu, não vi? A Disney Plus fudeu mais, mano. Foi? Quê? Tô lembrando uma coisa, eu também. Pensei alto só. É isso. Do nada, maluco, mano. Pensei alto. Boa, Champs. Caramba, daqui a pouco sai a série da Mulher Hulk no Torrent. É que lançou a saga nova do Bleach, mano. Puta, pode crer. Só que ele não vai passar na América Latina. Ah, VPN. Não vai passar na América Latina. Internet tem eles tudo. Esperaram sair o primeiro episódio para depois falar isso. Filho da puta. Na Crunchyroll. Vão tirar o Naruto da Netflix do Brasil. A gente não tá mais lá, foi vendida pra. Vão tirar o Naruto. A Disney comprou todos os direitos de imagem. Caralho. Do Bleach, mano. Então só a Disney vai poder passar. Mas já tem os sites aí que você acha. O site do Jack Sparrow tem. Uhum. A locadora do Paulo Coelho não tem, né? Boa, assim é Disney. Não vale a pena. Bom, Celerinho. Se é Disney, pode passar. Não, bem que a gente não vai. Tem um VPN. Já foi feito. Na sua mente ecoou uma canção. Um, dois, três, vai te pegar. Três, quatro. Ixi, é música terror? Tá da hora, mano. Ecoou uma canção. Um épico descrevendo a luta de um grupo de heróis contra os filhos de Taquizes. Os Taquizes. Taxis, na verdade. Numa era. Numa era anterior à partida dos deuses. No mundo de Kryn. No mundo de Dragonlance. Certo. Dragonlance é Kryn, né? Eu acho que é. É, isso. Eu não lembro, mas parece. E essa canção, ela narra uma batalha épica que esses aventureiros, no início da sua carreira, tiveram contra as crias de Taquizes, os dragões que são filhos de Tiamat, como que é conhecida como Taquizes em Kryn, E eles derrotaram uma série de dragões que atacavam o mundo num tempo anterior ao ocaso dos deuses e antes das magias divinas serem suprimidas do mundo de Kryn. E conta-se que esse grupo, ele era composto de Ignatrix, que era um paladino de Paladine, sem gracinhas com trocadilho, e que era tinha em suas veias o sangue de Taquizes, mas ele escolheu a justiça ao invés do mal e lutou ao lado dos humanos. Bronel, um mago. Rumaira, uma druida. E Sidaris, um meio-elfo que era clérigo de Paladine também. Inclusive foi Sidaris quem convenceu o Ignatrix a se juntar a eles. E junto com eles tinha Tilurnes, que era um Kender, que os acompanhava também. Esse conto, ele é de... Essa canção, ela tem mais de 500 anos. A árvore tá certa. Tá? Tem mais de 500 anos essa canção. E conta da batalha que eles tiveram contra esse ser. E que no final da... contra esses dragões, né? E que no final da epopeia deles, eles partiram para outros mundos, para enfrentar o mal em outros mundos e levar a justiça de Paladine para outras criaturas em outros mundos. Diz que a última vez que eles foram vistos, eles estavam atravessando um portal, dizendo que desceriam ao abismo para enfrentar o caos supremo antes que eles chegassem até Kryn. E depois eles nunca mais foram vistos. Perderam. Ele tá perdido até hoje no labirinto do Beholder. Ou em outras camadas. É, porque o labirinto é... O labirinto, o abismo é puro caos, né? Uhum. É um negócio mais... Isso é o que tem de, assim, de conhecido deles todos. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma... Se teria como ter mais alguma coisa conhecida. É, que ela também revela segredos. É. Não só coisas conhecidas, mas segredos. Uhum. Tipo, transou com a própria mãe. Uhum. Isso foi relevante pro conto? Jerry Sanches. Não é Sanches. Targaryen. É sexta-feira também, né? É. Ah, sim. Sim. Sim. Você vislumbra assim na sua mente a imagem de um pergaminho sendo escrito. Um livro sendo escrito à pena. Contando que muitos foram os valorosos, os poderosos heróis que conseguiram em sua jornada destituir deuses, mas que pereceram na sexta camada do abismo, onde a Grande Mãe e sua prole de Beholders habitam. Dentre esse grupo, dentre esses grupos, tive conhecimento de que um grupo famoso de aventureiros, de heróis do mundo de Kryn, encontrou seu trágico fim combatendo a própria Grande Mãe. Um feito histórico, já que sobreviver no plano por si só já é uma façanha quase incomparável. Chegar até o covil da própria Grande Mãe e sair de lá para que a sua história chegasse até os meus ouvidos é um feito incomparável também. Porém, a perda de um desses aventureiros de forma trágica fez com que o grupo todo fosse ruindo pouco a pouco, até que seus nomes caíssem no esquecimento para tudo sempre. Mas isso não quer dizer necessariamente que eles morreram. Eventualmente, depois de 500 anos, 800 e poucos anos, acabou o problema. Olha o maluco lá, o. O nome do velho é o Minster. A idade do Minster. Minster é velho que são caralho, filho. Tem mais de 1000 anos, né? Eu não queria falar não, mas se não fosse extremamente necessário, eu não queria lutar com essa mãe de Spirroder, não. Desses aventureiros. Eu acho que a gente vai ter que lutar. Não, não vai não. Um, em especial, me consultou. Talvez a runa que esteja aqui. Me procurou na cidade das portas. Seu nome era Sidaris. Mas a gente vai precisar da runa da terra. Um meio-elfo. Tem runa da terra. E por conta de sua linhagem sanguínea, foi o que viveu por mais tempo. Além de seus companheiros. Ela é uma parte da entidade. Então, é isso que eu falo. O grupo desabou quando um de seus companheiros, Ignatrix, foi atingido por um poder desconhecido, emanado por um dos olhos da Grande Mãe. E não houve magia que eles pudessem usar que fosse capaz de remover a maldição que se abateu sobre ele. Segundo me relatou Sidaris, é como se a alma de Ignatrix tivesse sido petrificada. Embora eu próprio, em minhas andanças por todo o multiverso, desconheça que poder seria capaz de tal façanha. Em busca de conhecimento sobre os olhos tiranos, ele veio atrás de mim, atrás de Ronassic, sabendo que eu sou há muitos séculos estudioso dessas criaturas. Infelizmente, o poder relatado por ele nem eu próprio consegui testemunhar ou explicar. E aí termina com uma data. É Ronasque de Sigil bota uma data lá que pelas andanças que vocês fizeram em Sigil, né? E olhando jornais, cartazes, esse tipo de coisa, você calcula que faz uns 200 anos aproximadamente. Não tanto quanto eu esperava. Tá. O que dá pra você deduzir é o seguinte, se não ficou óbvio ainda. Esse cara foi amaldiçoado dessa forma. Eles tentaram de todos os meios trazer ele de volta. Não conseguiram. Colocaram ele ali, criaram um santuário para poder voltar para lá e saíram pelo multiverso em busca de uma cura. Mas nunca chegaram a retornar. Nem perto da cura. Também. Bom, eu vou contar a história resumida para vocês. Ok. Diante disso, eu acho que o mais certo aqui é ajudar esse cara. Então, seria levar o corpo desse cara junto. E se a gente descobrir alguma coisa, ou tentar salvar ele, ou levá-lo até Sigil, para que o Ronassic possa estudar melhor. Mas é uma runa, os caras não têm conhecimento disso. Ah, mas uma coisa é você falar como é um poder, outra coisa é a pessoa testemunhar o poder. Aí havia informações sobre runas na biblioteca. Bem poucas. E o Mister deixou lá alguns vestígios. Ô, amor. Eu consigo saber o quão. É. O quanto faltou, mais ou menos assim, pra mim conseguir petrificar ele? Joga intuição. Uns 32. É isso que eu quero saber. Às vezes uns 82? Pode ser. É. Ó, infinito 2. Joga intuição e soma com o seu 68. Nossa! Yeah. 17. Mais uma intuição. 7. 40. 108. Ok. Alguém usou a runa em nível 90. Ok. Ah, não tá tão longe. É, não tá tão longe. Ó, foi o D10 que o D100 que me jogou. Que azar. Que azar. Parece que ele tinha jogado um luck, vai pra menos. De duas, um. Ou a gente ignora a grande mãe, o covil da onde ficou o avatar dela, e segue a viagem até onde tá a chave. Ou a gente enfrenta ela pra, o que tudo indica, recuperar uma runa. Porque você me disse que o poder das marcas da runa, ou uma runa própria em si, é diferente. É porque eu acho, no meu entendimento, ela provavelmente tem o poder da runa, porque ela é uma parte da entidade de terra. Então eu acho que o poder que ela possui é esse. É a própria terra. É. Porque pra petrificar uma alma, eu acho que seria jogar a petrificação. Acho que seria uma runa da terra. Só se eu lutar, mas agradeço. Tendo poder da runa, faz sentido. Ela é a entidade da pedra, ela é a pedra. É, exato. Ela é um pedaço da entidade. Ela tá usando o poder dela, não uma runa, uma marca de runa. Entendi. Então acho melhor a gente desviar dela e ir direto pra chave. Sim, até porque ela não vai ajudar a chave. É porque você não queria virar um rei daqui? Tá. Você não queria virar um rei daqui? Sim. Então você precisa lutar com ela? Você precisa ser o rei daqui? Mas existe uma diferença entre a gente salvar o universo e eu virar rei de outro lugar. Não. Se não tiver lugar pra eu virar rei, vou virar rei do quê? Sim. Virar nada. É, virar rei do nada. Então nós salvamos o universo e a gente destronou a mãe. Pode ser. Não, melhor que a gente se foque na... Eu tô pensando. Vira o rei da salsicha de Chicago, Abe Froman. Você tem alma, não tem? A runa da alma, não a alma em si. A alma em si, eu imagino que ainda tem. Você tem também, cara? Tirando as runas elemental, só foi a única runa que tem. Tem as elementais e se vocês quiserem todo mundo se unir, menos você. Todo mundo que tem a runa da alma. Pra gente tentar salvar o candango. É com você. Você já usou seu crítico automático? Ainda não. Então não dá pra gente salvar o candango. Se todo mundo gastar o 20, é um teste bom. É porque, ó, eu tenho. Teste bom. Quanto é o seu máximo aí? O meu maximizado vai ser o suficiente, né? Pra você ficar salvo. Eu acho. Não, é 48. É 48. Eu tá aqui. É 48. É. Só que eu consigo adicionar mais 2d4. Tá. Qual o seu nível mesmo? 31, né? Porém... O quê? A gente soma seu nível aí. Soma meu nível? A gente sabe. É, fica 48 com 31. Não, você pode somar o seu nível do seu teste. É porque, o teste dele vira bônus. O meu teste não vai virar bônus. Quanto eu tenho de alma e bônus? Não, eu pensei em usar uma habilidade que eu tenho. Ah, eu sei, mas quanto é a sua? Habilidade muito boa pra isso. Só uma pergunta. Eu tenho 5 de treinamento. Nas explicações que tiveram das runas pra gente, falaram alguma coisa se cada runa. Você fazer o teste com todo mundo. Principalmente as elementais. Porque você não precisa fazer a caçar contra herói. Tem a sua fraqueza contra alguma runa específica? Tipo, fogo tem fraqueza contra água, terra contra ar ou vice-versa? Pokémon. Não existe isso. Não existe? Não existe. Nossa, Pokémon. Mas talvez a runa da energia controle as elementais. Sim, a runa da energia ela se sobrepõe às runas elementais. Isso a gente já viu em ação. Vocês já viram em ação. É. E eu tenho a runa da energia. As runas mais primordiais se sobrepõem às que vieram depois. Então eu consigo talvez... E existe uma relação entre a criação e expansão do universo com o surgimento de novas runas. Quanto mais complexo, mais... diverso o universo foi se tornando, mais runas foram surgindo em reflexo a isso ou em precedência a isso. Então, se vocês quiserem, eu não sei como é que eu então, runa, não tenho essa ideia. Aí vamos. As runas foram criadas uma vez ou cada uma foi criada de uma determinada? Eu acredito que a runa da alma foi criada depois da runa da terra. Então, não sei se a runa maximizada da alma teria feito sobre a runa da terra. Eu imagino, mas eu não é certeza. Estou me baseando em mais. Vocês lembram de uma frase do Albrecht? Não existe uma arte melhor que a outra. O que existem são níveis diferentes de poder. Se o seu poder com a runa do fogo for superior do que o meu poder com a runa da água, o seu fogo vai fazer com que a minha água evapore e vai derrotar a água. Não é a runa que manda, é o usuário. É o usuário. É o One Piece. One Piece. Pulando a água quem tem runa aí, quero ver. Não dá muito certo, não. Não bato lá no mar, não. Dá ruim. E aí, o que vocês vão fazer? Eu sei que o que eu vou fazer, parar de comer esse negócio, porque... Por que você não usou preço extraordinário? Por isso que eu não tô comendo, começa com o meu bagulho, nível e acontece. Acho porque mesmo se eu somar, não dá. Tudo bem, vamos supor que eu use. Tá bom. Eu vou somar meu nível 32. Já foi 80. Exato, eu preciso de mais 10. Então, é necessário de 10, não dá? É, eu consigo somar 2d4. Tá, mais 5. É. Talvez com uma inspiração já dê. Você vai ter que tirar ser bom no dado. Um oitinho ajuda, viu, Bredão, de vez em quando. Se quiser tentar maximizar a runa da alma pra tentar certificar, você acha que vale a pena você exaurir aí esse livro só pra trazer esse cara de volta? Ele vai ser útil. Não importa, eu acho que qualquer vida que possa ser salva deve ser salva. Mas já fica tranquila com esse poder. É que assim, ó. Temos um ponto aqui, ó. É. O cara aqui tá vivo, certo? Tá. Vai continuar vivo daqui a 30 dias do mesmo jeitinho que tá agora, certo? Vai mudar pra ele mas nada. Mas a gente pode. Peraí. Vai mudar pra ele alguma coisa? Vai ser mesmo. Teoricamente acho que não. Nada. Assim mesmo. Agora, a gente. Daqui a gente vai estar na cidade dos Beholders. Eu acho que talvez é melhor a gente se acalmar um pouquinho e guardar um pouquinho de poder pra quando a gente for pra lá. Sabe? Do que gastar tudo aqui na caverna, tá tranquilo? Aí chegar na cidade do Beholder tudo cansado, tudo desaurido, sabe? Fala nisso, Siri! Eu não acho que vai influenciar. Então é seu teste de construção. Falhou? Não. Não? Com 68? Porra! Por favor, fofinho. Caralho. E você, quantos níveis de exaustão você tem? Sem que tá reclamando de exaustão aí? Nenhum. Nenhum. Não, eu tô falando nenhum aqui, cansaço, né? Ninguém tá falando isso, nossa, mas a gente. Mas exato, mesmo. Ninguém tá cansado. Você tá cansado, Grião? Você acabou de ser curado, você tá bonzão. Ô, não, mas o melhor ponto é, a gente usar todos os poderes pra agora. Dos tiranos veio pra cá? Na foto foi a primeira vez que a gente andou. É, a primeira pessoa que andou aqui. Pessoa, não os beholders. É. Você quer que eu perguntou bípedes? Eu tô perguntando já. Ah, filho, aprendi a falar com prantos, caralho, já. Ah! Tá me ligado. Se soubesse que uma trepadeira Eita! Mas não quero saber das coisas dela não, hein? Nem te conto quando ela liga as linhas. É tipo, eu gastei dois esmaltes. A árvore lá responde. Eu penso, eu acho que... Em 83 anéis, vocês são as primeiras criaturas a virem a esse lugar. De graça. Então, ou seja, e a gente não vai usar isso. Existe. Ó, a árvore falou pra mim que a gente é os primeiros a chegarem aqui. Ou seja, de uma naquela barricada eu tento adivinhar que tipo de material que é feito ou se é da própria parede. Que eles fizeram. Que barricada? Não, barricada não, os bagulho que faz assim. Ah, o mata burro? É. O mata beholder? É rocha. Então foi moldado. Foi moldado, da própria parede. Sim, então provavelmente eles apareceram aqui, eles criaram aqui de alguma forma esse lugar. Transformaram num refúgio pra esse cara, os Prez, saíram correndo de algum lugar, aparecendo aqui. Não sei como eles fizeram isso, mas eles tiraram totalmente o poder da grande mãe. Tiraram o poder dela totalmente aqui e criaram isso. Uhum. Ou eles também têm acesso a rumo. Não, eles são muito poderosos. O que eles criaram, só que eu vou falar pra você. Não tem, aqui não tem. Aparentemente, não tem nenhuma força que exerça. É que eu acho que quando você faz esse tipo de magia, dá pra você escolher que tipo de criatura pode entrar ou não. O nosso amigo, a gente tinha um clérigo. Ele fazia isso, mas. Eu também tinha, mas. É. Isso eu só fazia arma espiritual. Só sabia fazer isso. Ah, não. O nosso era bipolar, então às vezes ele criou um desse e dá pra escolher as pessoas que mas é, então, mas aí que tá, né, a grande mãe É louca, né? Psyca. Talvez não importe pra ela. Pera, você falou uma coisa importante. O nosso clérigo, se ele perdesse a concentração, se ele morresse, o santuário acabava. Não. Não? É permanente essa magia. Ah, nossa, que eu lembro que era pra trás. Não. Só que só ele tem o poder de retornar instantaneamente pra aquele lugar. Você consegue saber se essa pessoa criou isso aqui tá vivo ainda? Não é elfo ou é um humano que. Ou Dragonborn? Meio que... elfo. O clérigo era o meio elfo. Meia chance está vivo. Não está. Não está vivo. Ah, já sabe então. Ah, se for há 800 anos atrás, considerando que um meio elfo vive uns 200 anos. Mas então quem que procurou? Porque tinha um elfo no grupo? Tinha. Então, foi o elfo que procurou. Meio elfo. Foi meio elfo. Ah, foi 200 anos atrás. Ó, eu não posso falar nada, mas ó, teoricamente, a nossa humana ali não sei se morre normal já não. A Lisbeth, né? Só tem uma humana no grupo. Não queria falar não, mas um Tivlin é pra viver o tanto normal. Queria falar não, mas eu não vou viver a quantidade normal. Mas você já não é mais um Tivlin, né? Exato, as pessoas mudam. O cara pode ter deixado de ser meio elfo. Puramente. Você não é um elfo. Você é um dragão. Entendeu? É isso que eu tô pesando. Sim, mas há 200 anos ele conversou com o autor do livro. Então, o meio elfo vive 600 anos? Dependendo dos meios, eu conheci pessoas que vivem há mais de 2 mil anos, por exemplo. Exato, é por isso que eu tô dizendo. Talvez ele não seja só meio elfo, ele tenha poder pra outras coisas. Ele pode ser meio elfo, meio orc, meio dragão, tudo meio junto, né? Por exato. Isso, pode ser um elfo, uma magia. Pode ser meio elfo, meio mortal. Ele pode ser meio elfo, meio mortal. Deixar com o cara lá e o cara contar com a pessoa, se ela estiver viva. Não, se a pessoa não voltou é porque ela não sabe como fazer isso. Mas ela vai ter o corpo agora com ela. E o que faz adiantar? A gente também tem. Mas ele não é, entre aspas, nosso amigo. E daí? Não, aqui a gente consegue dar um enterro melhor pro amigo. Eu falando, o cara tá vivo, porque você quer matar o cara? Não, é só amigo, cara. O Triquino era nosso amigo. Então, por isso que a gente mandou ele embora. Não, por isso que a gente salvou ele. Porque o cara tava petrificado da mesma maneira. Esse aqui só é um pouquinho mais complicado. É, um pouquinho, né? É, um pouquinho. Mas você vai tentar? Eu vou, eu só preciso saber se eu vou ter ajuda. O cara ganhou mesofetamenos, mano. Como que essa é a questão, eu vou tentar. Eu só preciso saber se as pessoas vão me ajudar ou não. Se dá, eu vou conhecer. XP? Você tem cabelo de zodíaco? Opa! Mesofetamenos, cara, recebeu mesofetamenos. Qual que é o nome do meu elfo? Sim, lá, como que é? Cidades. Cidades. Meio elfo. Cidades. Onde, você sabe algum registro de onde foi visto? Incídio? É. Tá. Eu mando uma mensagem pra Cidades. Insigne. Como? Imagina mensagem. Eu acho que não vai entrar. Você consegue mandar assim, de boa? Só sabendo o nome da pessoa? Não sei. Eu acredito que é assim, não é? Mensagem. Eu acredito que eu não faço a mínima ideia. Se não me engano, você vê aí? Se não me engano, a mensagem é essa. Se eu souber o nome da pessoa, você manda mensagem pra ela. Se eu não me engano, é isso. Oi, é você? Oi, Cidades. Tamo aqui com seu brother, quer vir buscar? Se fosse no Brasil, isso daí, então, iam estar vendendo lista de nomes de pessoas. Pra você mandar mensagem em spam. Entendi. Vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer a minha ação. Uma criatura que você se alguém é quiser familiar. Ajudar. Beleza. Por que você tá me dando ponto heróico? Porque eu vou usar a proeza do Grial. Proeza ordinária. Eu vou somar o meu nível no meu teste. Eu vou usar o meu 20. Só. Ok. Natural. Não, então vai dar 48 mais 32. Você usou 20? Eu também achei. Sim, 20. Ok, comemoração do aniversário, rola um outro D20 e soma ao 20. Sério? Agora passou. Pode passar direto, hein? Caralho, posso passar direto. É só um tirar uma merda, pelo amor de Deus. Igual eu fiz com o Di. Relaxa, eu tenho luck. Tirou 20 e jogou um outro 20. Aí ele gastou o 20 automático dele. Ah, você tá jogando com eu jogo com vantagem já. Tem uma magia verboa de drums, tá parceiro. Por que você tá jogando dois dados? Porque eu jogo com vantagem. Gente, você não tá fazendo teste, o seu teste já passou. O dado explodiu, você tá acrescentando um outro D20, só isso. Não esquece que a gente tá sob influência de tenebra e de. Quim. Eu acho que eles não dão bônus. Não, mas só pra lembrar. É ataque, vantagem de ataque e mais um dado dando de trevas. É, se tivesse combate ia ser legal, mas acho que não vai ter combate pra. 16, ok. 36. 67 só de bônus, 68. Só os dados, mas o seu nível. Vocês mostram os bônus aí. Será que passa agora? Como é que é? Porque você tirou 36. É. Isso. Mais 32 do seu nível. Isso. 68. Okay. Agora soma o seu bônus. Mais 28. 28. Então dá 70 mais 26, 96. Passou já, dos 90. Verdadeira 90? Não vou nem precisar dos meus 2D4, então. Vou guardar meus 2D4 aqui. Se eu sou seu, eu jogo esses 2D4 pra passar o 100. Você passou o nível máximo. Tá, enquanto vocês estão confabulando, discutindo o que, que vocês vão fazer, a Ciri conversa com o Griel. O Griel ajuda ela, vai orientando ela. Já falou assim: eu vou fazer. Se vocês quiserem me ajudar, vocês ajudam. É. E a Ciri começa a se concentrar. A runa da terra brilha no corpo dela. Ela começa a estudar da terra, não, desculpa, da alma. Eu não sei se ela puder usar tipo, a da energia junto, porque eu acho que vai ajudar. Não tem necessidade. Não? Já deu. Então, beleza. Então, deixa eu ver. Começa a utilizar a runa da alma. A runa da alma toma conta do corpo dela. Tamanho, o grau de poder que ela utiliza com essa runa. Quero ver ela passar agora no centro da Constituição. Eu tenho uma resistência automática hoje. Só faz isso. Então, analisa o poder da runa sobre aquele cadáver que tá ali. Mesmo se não tivesse uma E aí vocês veem o corpo inteiro brilhar. O corpo começa a brilhar, brilhar, brilhar, brilhar, brilhar. E se ele, você tá ali tocando a alma dele através da runa da alma, você vê aquela casca de pedra começa a se desfazer, trincar, rachar, se desmanchar, e de dentro daquilo emerge um corpo de luz vívida, de luz brilhante. Eu já viro assim, quando isso acontece, quando isso acontece, e a Siri, ah, moleque, bate no cadáver assim, vocês veem o corpo que tá lá inerte ali. Morreu de novo. Morreu. E ele desperta. Ele abre os olhos. Eu acho que não vai precisar mandar mensagem pro outro, não. Calma aí, amigão. Amor, eu de reaction eu viro se ele de novo, tá? Pra não assustar o menino. Ah, tá. Ele olha ao redor. Pego água, quando bem pouquinho de água pra ele, pego num cantil ali. Dá um pouco de água pra ele? Bem pouquinho. Ele pega o cantil, toma o cantil da sua mão. Não, não, não, não, não, não deixa ele tomar de vez, não. O corpo muito tempo sem tomar água, não pode tomar muito de uma vez, senão dá pane. Na verdade, não tá muito tempo, se for ver. É, eu não sei como é que tá, por isso que... Ele vira assim, vomita. É. Calma. Ele tenta se levantar, tá meio enfraquecido. É, gente... Ah, onde? Já usou, né, Griel? Manto, isso, devolve o manto. Já usou, né? Já curou tudo, né? Já. Então tiro. Aí eu jogo o manto de volta pra ele. Você joga o manto de volta pra ele, ele vai com a mão assim, bate no braço dele e cai no chão. Não, eu pego o manto, né? Eu pego o manto e eu ponho ele tipo, em volta dele ali. Se usar um preso extraordinário. Eu posso quebrar essa regra pra usar uma segunda preso extraordinário em cima dessa? Respira uma primeiro. Uma por ação. Foi muito tempo dormindo aí, parceiro. Tirou uma longa soneca. O quê? Uma habilidade, uma por teste. Então, mas não é pra isso que serve. Eu dou o cantinho pra ele e falo assim, ó, toma devagar. Onde está meu Deus? Seu Deus? Sei não. Quem é seu Deus? Fala, Dine. Nós não estamos em... É, em você ainda está na sexta eu camada. Eu conheço você. Sim, sou eu que estava falando eu com você. Eu sonhei com você. Eu sei que você fala, eu sou seu Deus. Fala, eu sou seu Deus. Não, eu sou seu novo Deus. Eu sou seu novo Deus. Eu sonhei com você. Não, não me basei em falsa fé. Como isso é possível? Ah, onde estou? Você está no mar dos Beholders ainda. Na sexta camada. No abismo. Contra os tiranos. Beholders. Calma aí. Só olha os tiranos. Como é que ele fala seu? Meus companheiros. Onde estão? Eles foram embora. Eles não conseguiram encontrar uma cura para você. E te fizeram um santuário para você aqui. Tá. Uma tomadinha. Eu estava. De que você fala? Morto. Não. Tem uma que tá no tapa, a gente pode pegar, eu. Petrificado, sim. Eu trouxe a porra do cabo esquecido da tomada. Obrigado, gente. 200 que ainda, pra variar. 20 natural, puta que eu pariu. Ah, meu, ainda bem, né? Agora a gente sabe tudo. Celerim corre ventos. Como isso é possível? Eu sonhei com você e você está aqui. Sim, eu estava conversando com você. Não era bem um sonho. Você entrou na minha mente? É. É o que os deuses fazem, né? Você é um deus? Sim. Ele se curva diante de você. Perdoe. Perdoe a minha indelicadeza, nobre divindade. Tá, está tranquilo. Eu sou Ignatrix. Sou. Ele é vermelhinho? Um servo. Não, ele é de prata. Sou um fiel servo do grande Paladine. Jeff, enquanto eles estão nessa conversa, eu levanto, vou para baixo da árvore. Sem reposição de lotes, começa a meditar. Ok, ixi, aí vem como. Vamos despertar. Deixa eu ver quem agora. Vamos despertar. O vento, né? As trevas. Vamos despertar o vento. Despertar o ar seria interessantíssimo. Até porque ele tem a runa. Ah, não, ele tem a velocidade, né? Não é o ar. Vamos despertar a velocidade, então. Sou Ignatrix, servo de Paladine. Agradeço por ter me trazido de volta. Fui eu, mas tudo bem. Nobre divindade. Eu falo do lado dele, mas tudo bem, né? Ah, és uma deusa também? Perdoe meu equívoco. A senhora é? Eu sou o Ciere, muito prazer. Nobre Ciere, é uma honra conhecê-la. Aí vai olhando ao redor, vê o Griel lá meditando, né? E ele emana uma aura ali de tranquilidade. É uma aura divinal, que é aquele avatar de glória, inclusive. É. Olha pra cada um de vocês. Uma aura demoníaca. E aí ele se curva. Ele se curva. E quando ele se curva, vocês notam que tem lágrimas escorrendo dos olhos dele. Ainda bem que ele sentiu a aura do mundo. Falou, não precisa se curvar, meu caro. E aí ele fala: o divino tá bom, né? É uma honra muito grande estar na honra de tantas divindades. Não. Ter sido salvo por elas. Tô de vingade, não, maluco. Achei que todas as minhas lágrimas tivessem secado. 10% de 3? Mas a deusa Ciri conduziu seu karma ardente pra dentro do meu coração. E eu trouxe de volta a vida. Eu faço, Ignatrix. Sou eternamente grata por isso. De nada, mas eu não sou deus, não. Não. Só eu sou deus. É, ele é um deus menor. Pequenininho. Ok. Ele tá se segurando pra não falar de Las Vegas. De Las Vegas. Nós somos um grupo de aventureiros que estamos em jornada. Encontramos você, tínhamos o poder necessário e eu te trouxe de volta. Cadê esse ele que eu conheço, que tá pedindo os itens dele como oferenda pros deuses? Ah, é verdade. Ah, seus amigos deixaram seu escudo e a sua lança. Meu manto também. Isso. Eles acreditavam que poderiam. Você tá entregando os itens pra ele? Uhum. Ele tá pegando, eu agradeço. Gente, não abre se ele. Mas. Quão abençoados vocês são que andam na companhia de um deus? Ele é o pequenininho, ele já era amigo nosso. É o Morin, que forma que você tá, Morin? Tô de lobo ainda. De lobo? É. Ok, de lobo tudo bem. Lobo é a hora demoníaca. A hora é demoníaca. A hora demoníaca? É, a hora é demoníaca. Ok, o maior cara tá sem poder, então foda-se. Assim, ó, é que ele já era nosso amigo antes de ser deus, então aí a gente só deixou ele ficar no grupo. Nossa, é uma honra muito grande andar numa companhia divina. Mais de uma companhia divina. E ele está com vocês também? Profano, é. Grupo peculiar. Bem, o que é aquilo ali no canto? Goblin! Cuidado! Não, ele é amigo! É nosso guia. Amigo não, né? Define melhor só essa relação aí. É nosso guia. Amigo de Goblin? É. Ele conhece esse plano, está ajudando a gente a viajar por ele. Que grupo incomum. É o guia que nunca saiu de casa. Incrível! Puta que pariu, né? Você vê o que a gente arruma. Que eu lembro disso, que eu nunca tinha saído da casa. E é o nosso guia. procurar informações sobre o seu grupo. Aqui, eu vi que vocês se aventuraram. Aqui, arruma esse guia aqui, ó. Por esse plano. Tá rodando sopa, cata aí. Vocês, por acaso, cruzaram com algum lugar que seja muito escuro e que tenha muitos gritos e sofrimento? Onde os bigodeiros não enxergam? Aí já é uma informação que eu não sei se ele tem. Sei lá, se os bigodeiros estavam lá, porque eu sei que sim, né? Celerim! Ou se alguém quiser jogar no seu lugar, se você não quiser, role um D8. Maior que um, né? Por favor, um oitinho aí. Quanto mais, melhor? Quanto mais, melhor. Melhor que um, dois. Nossa, caralho, deu dois? Ah, vou gastar um ponteiro aqui pra falar mais um pouco. Ó! Sete. De um extremo pro outro. Ok. Ok. Ah, isso, ele fala pra você, não. Não passei por nenhum lugar assim. Não. Não chegamos a ver isso, não. Por que, nobre Deus? É importante para vós? Sim. Bastante. Talvez lá esteja uma forma de derrotar a grande mãe. Compreendo. Porque nossas armas, todas as nossas estratégias não foram suficientes para derrotá-la. E essas armas boas pra caralho que você tem aí, estudando da hora, hein? Sim. Esta é uma Dragonlance. E esse é o escudo de Shahal. Agora eu preciso... Como que não vai funcionar? Quem é Shahal? Você é um terror, Lance. Quem é Shahal? Vamos matar dragão pra matar um bivolto. Nem ao certo sei, mas eu imagino que tenha sido um mago, um mestre das artes arcanas, que criou um escudo capaz de refletir magias. Sim, achei muito bom. Sim, muito útil. Mas não foi o suficiente pra me salvar. É, né? A grande mãe é outros 500. Precisei da ajuda de vós, nobre não deusa. Eu acho que se ele já tá bom. Se ele. Você sabe chegar no covil dela? Talvez. Se primeiro eu souber onde eu estou. Onde estão meus companheiros? Eles estão aqui? Não, eu disse antes que eu ia embora. Eu não queria falar não, mas faz mó tempão que você tá aqui. Quanto tempo? Ele olha pro buraco. 83 anéis de árvore. É. Pelo menos. Ah. A Mayra falava alguma coisa. Dá quase um milênio. Dá 830 anos. O quê? Quase um milênio. É. Nossa, que morreu. Cara. Mas tem amigo seu que tá vivo ainda, parece. É. Há registros do seu amigo clérigo há pelo menos 200 anos atrás, passando por Sigil. Se isso for verdade, ele é o único, então. E tava procurando por uma cura pra você. Então, olha, ele não deixou você. Até agora. Devo encontrá-lo, então. É. Onde ele estava? Ele estava em Sigil. Procure pelo. Eu aponto um livro. É um autor do livro. Ele dá uma zoeira no livro assim. Era seu? Sim. Sim. Ronassic. É. Usamos o conhecimento deste mago pra chegar até aqui e tentar destruir a grande mãe. Ele foi conversar com o Ena pra tentar encontrar alguma coisa. Entendo. Mas e aí, tem uma cidade de Rodrigo Ferto. Como é que não passa por ela normalmente? Cara, vocês querem saber muita coisa. Só se vocês forem um beholder. Não, dá pra virar. Ou escravos de beholders. Não. Embora isso seja arriscado ainda assim. Não, a gente. Dá pra você virar. Pode morrer letalmente, hein? Como o seu escudo não te ajudou na luta? A grande mãe usa poderes que estão além das magias. Faz sentido. O meu escudo e minha lança são mágicos. Mas ao mesmo tempo não são. Sim. A manufatura é uma manufatura especial. Tem propriedades de itens mágicos, mas é como se isso fosse físico. Então o campo anti-magia dos Beholders não consegue anular essas propriedades. E a Grande Mãe ela tem poderes que são semelhantes a isso. Meu escudo apenas inicialmente refletiu os poderes dela. Tempo suficiente para que ganhássemos confiança e avançássemos com tudo. Então ela nos surpreendeu com seus poderes maléficos e... Eu vim parar aqui. Daria pra gente usar esse escudo aí pra passar a chupar. Pra refletir magia de além do alcance. Não faz sentido. Eu tô com só sentido de Jade. principalmente no braço. Você... O braço dele é esse. Dá uma, ainda tem uma conversinha sobre isso. Armadura dele. Ah, ok. Porque eu vou precisar, porque eu não sei que o mote da minha ação agora. Ah, ok. Só já acho que essa não tá fazendo. Não, não sei o que você tá fazendo, mas. Dá pra gente fazer. Quer ver, ó? Eu vou até um canto da sala. Faço um X com o meu cajado. Uhum. Deixa eu ver, se pelos meus cálculos. Como que você chama mesmo, tio? Ignatrix, né? Ignatrix. Vem um pouquinho pra direita. Serin, vem um pouquinho aqui. Eu venho pra cá. Tá fazendo o quê? Ele vai tentar caçar pra alguma bola, né? Mais ou menos isso. Presta atenção. Tô pensando da gente começar a jogar magia lá dentro da cidade dos Beholders sem aparecer. O Serin disse que o braço dele reflete magia. O escudo reflete magia, a gente precisa se expor. Mas a gente pode só passar, como se vocês fossem escravo de um Beholder. Escravo de novo? Não. Ah, é só fingir. Você é um Beholder. É só fingir. Eu viro um Beholder. Eu não tenho como fingir que eu sou um Beholder, se eu sou um. Eu viro um Beholder. Mas pronto. A gente já tem uma porra do Beholder, não precisa fingir. Mas ele não é um Beholder de verdade. É isso. Você não vira um Beholder? Mas e aí, lá não tem um Beholder de verdade. Não, só. Ele abre uma boca estranha na barriga. E aí, é outra garraça de Beholder. É, uma raça de. Lá tem várias raças. Mas eu imagino que os puros é que são dominantes, não os mestiços. Mas lá só tem mestiço. Não era que não. Você consegue fazer isso com todo mundo? A gente sabe da sua história. Do Beholder? É, de como você nasceu? Não. Como eu, Anix, Elf, não. Não. É Beholder, sim. Não. Sim. Sim, fazendo. Seu nome não é potente na sociedade do Beholder? Na verdade, eu sou. Ele é o primeiro, né? Sou primogênito. Então ele quem tem. Primeiro, segundo, a presença, né? Dele. Sei lá, ele tá dentro de um elfo, é bosta pra mim se eu fosse um Beholder. Ainda eu assim. Ia falar assim: primeiro fraco. Cadê o segundo? Deve ser melhor. Porque na verdade. Eu falo assim: ó, foi mal aí, cara. Na verdade. Na verdade, onde foi parar o corpo dele? Porque até então ele veio a partir do molho. O corpo dele, de fato. Deve estar em Victoria. Então você tem um pedacinho só dele? Não, agora ele tá como todo, né? Eu acho. A partir dele que nasceu o resto, fez as ramificações, não sei. Mas enfim, você consegue fazer isso aí que você tá fazendo aí de transformando todo mundo? Não, senão eles veriam, eu acho. Eu levei ilusões. Eu já tentei. É porque eu não faço por ilusão. Ai, que dó. Você não tem visão verdadeira? Não, tem visão. Escuro. Os Beholders não têm visão verdadeira. Não? Eu anti-magia aqui. Eles têm anti-magia, né? Que é dissipa ilusão, dissipa transmutação. Sim. Aí o meu não é magia, por isso que eu não tenho problema. Dá pra vocês serem meus escravos. Vocês não podem ser primos. Dois Beholders, mais de um. Pode ser. Mas eu não tenho essa forma. Eu tenho essa forma. Na verdade, eu nem sei como que eu sou. Assim. É. Eu não sei como que eu sou. Inspiração, inspiração. Fala com nós aí. Você é louca? Fala aí, daí ele fez um acordo com ele. Eu sei desse acordo? Sim, você tava junto. É verdade. Tava os três lá. É verdade, é verdade. Se cagando de medo da terra. Com isso. Vai sobrar pra mim. Ele aceitou, foi ele que pediu. Mas assim, o Kizamal, fala aí, você consegue fazer ele virar uma bolotinha igual você era? Se você quiser. Se ele me permitir. Olha aí. Ele falou que não vai. Ó, o acordo, ele não vai trair a gente. E ele vai levar ele onde a gente quer. Certo, Kizamal? Certo. Viu? E se ele não, se ele fizer alguma coisa de errado, a gente usa a runa da terra e a gente segura ele. Viu? Eu vou falar uma besteira e acho que vou me arrepender. Certo. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Obrigado. Eu ouvi conversando com ele, de fato. Ele não é de todo mal. Ele é até que leal. Ele tem certos aspectos. Eu entendo ele deve ser caótico. É legal. Não é caótico mal bom, não. É legal, não é. Agora é, agora não. Vocês me prometem uma coisa. A qualquer custo, bota eu no comando de novo. Não, relaxa. E não, já vou avisar, não deixem ele tirar minhas amarras do braço. Por quê? Senão você vai tudo morrer. E se ele falar que pra ele transformar uma cebolinha tem que tirar as nossas amarras aí? É porque eu acho que você vai sumir, então não vai ter mais braço, vai ser só bolotinho e olhinhos. Você vai estar como ele tá agora, entendeu? Tá bom, vamos. Olha que legal. Vai lá, dorme. Aí sou eu que vai dormir o lobo. Cidade dorme. Mas a gente não entendeu ainda porque que a Suna despertou aqui. As ondas aqui são mais fortes, tá? Você permite então? Daqui a pouquinho eu quis amar mal. Quando a gente se segura aí, emoção. Quando a gente foi pra cidade. É. Eu morti a Beholder andando junto lá ou não? Tinha. Pão sorvete os caras. Sim. Tomou um sorvete. Até o Beholder advogado. Tinha uns polizinhos de gente. Por que não, não acho que seja por esse cara que a Runa despertou então? Que cara? Pelo Ignatrix. Será que era por causa dele? Não me pareceu. Não me pareceu meio mundano. É! Tô achando que tem outra coisa aqui então. Tá, ok. É uma suposição válida. Vou analisar o local então. Né, vou atirar a runa da Comprehension e vou analisar o local fisicamente ali. Vou falar assim, galera, enquanto vocês estão aí discutindo como é que a gente vai passar e pra onde que a gente vai, eu vou dar uma olhada no local todo. Ok. Runa da Compreensão? É. Olha o seu teste. Olha aí, você rolou a salvaguarda do. Eu passei automático comigo com a que eu tinha. Ah, gastou? É. Ok. Vai gastando. Como que ela ficou quando ela usou a runa lá mesmo? Bonitão. É, então eu acho que meu corpo deve estar mais ou menos daquele jeito. A alma, a da alma inteira brilhou no corpo dela. Meu tá brilhando criação, provavelmente. O que você tá aprontando? Depois de conta. Merda! Cria vai virar merda! Ok. 14. Compreensão. Anda na árvore. 42. Tem um papel aí, Tata? Extra, você fala? É. Extra não. Você tem, já. Fica escrevendo o que eu tô falando pra você. Cadê os post-it? Coisas de RPG só. Tá, Siri. É que literalmente não é aí que eu tô fazendo. Você sabe o seguinte. Os Beholders, eles têm uma ligação com a Terra. Eles petrificam. Isso é canônico. Uhum. Não foi invenção minha. É canônico. Eles petrificam. Eles têm uma ligação muito forte com o elemento terra. Uhum. E se a sua suposição realmente for verdadeira, de que a Grande Mãe, por consequência, os Beholders que vieram dela, são na verdade um dos olhos da entidade terra? Uhum. E se, como você testemunhou, quando você tentou arrancar um olhinho da parede, os olhos da Grande Mãe estão espalhados por esse plano, como se emergissem do próprio corpo da Grande Mãe? Esse plano inteiro é o corpo da Grande Mãe. Então por que que ela... Logo, esse corpo inteiro é o olho da Terra. Mas então por que que o fogo despertou? Esse é o X. Se fosse só a Terra, tudo bem. Eu falaria, ok. Mas o fogo também despertou. E eu achei muito estranho. Porque a Terra, eu até chegaria a essa conclusão. Certo. Sozinha. Uhum. Mas o problema é que o fogo também despertou. Sim, o fogo também despertou. Um efeito bola de neve. Que daria pra se a gente continuasse usando outras runas, outras não despertariam? Sim. Pelo simples fato de uma entidade estar tão forte aqui. Uma entidade despertou, ela pode despertar outras entidades. E como era o Murren que estava usando a runa, pode ser que ele vai ativar primeiro se está no corpo do Murren. Sim. Interessante. Então pode ser que isso aconteça cada vez que a gente usar a runa da Terra? Aqui nesse lugar. Com a magnitude que vocês usaram nesse local, da forma que vocês utilizaram, pode ser que repita o efeito. Ok. Então pode ser que o nada desperte as outras entidades sem pegar as runas? Sim. Pode ser. Ou suprima. Ou suprima. Mas se for suprimir, eu mando todas pra ele. Mas eu não vou contar isso pra vocês, tá? Ah, sim. Porque eu não quero que o Kizamal saiba. Ele já assumiu ainda não? Ou você vai ser a hora que a gente sair? É a hora que a gente sair, né? Tá. Você tava falando que você usa, que tem runa da mente, né? Uhum. Eu lembro, né? Você entrou na mente, tá? Você consegue fazer duas coisas? Pode, resumindo isso aqui. Depende do que eu fazer, ó. É, momentaneamente desativar ele pra não prestar atenção no que tá acontecendo. Só que a hora que ele voltar, eu não sei se ele partir das minhas lembranças, das minhas memórias. Então tudo aquilo que a gente conversar após ele dormir, você só apaga. Só complementando o que tá aí, pra não ter acesso. A ideia é usando o que ela falou de manter a concentração dividida. Então eu sempre vou tentar manter minha mente dividida entre cair e mal. Sim. Então eu quero que você faça, então. Agora? Sim. Eu tenho essa magia. É, até pra ficar dividindo aquele bichinho lá, sabe? Pode ser. Porque você não se exausta, né? Pode ser. Se preferir. Então você quer o quê? A princípio, que o Kizanal, ele durma. Tá. Pra ele não ter informações do que eu vou dizer. Sacou a ideia? Só que ele vai acordar. E eu não sei se ele tem acesso total às minhas lembranças. Entendi. Só que eu não quero que ele saiba disso. Então, a partir do momento que ele dormir, a gente conversa e a hora que ele for acordar, você apaga a minha memória até esse ponto. De boa, né? Só esse pedacinho. Ah, eu consigo apagar essa memória. Não! Eu não consigo mexer no que quiser mal ver. É, não, apagar 24 horas da mente dele, eu também consigo. Passa 100? Passa 100. Aí apaga a memória do bicho e dói e fala, puta, não sou normal, esqueci de como você contar pra mim? Eu sou um percurso. O que é essa parada do teu braço, parceiro? Isso aqui eu já falei com você, é uma magia que eu tava desenvolvendo. Muito abrangente. Não, não é. Por que a gente vai matar nós? É porque essa magia ela não tem limite. Eu não consigo colocar um limite. Quer dizer, eu coloquei um limitador. Né? É aquele heróico com o bicho automático e a resistência lendária para esses outros depois. Porque isso aqui é um limitador. Entendeu? A única coisa que eu consegui, essas bandagens aqui, eu conheci. Vocês têm ligações? Com um cara lá em. Uma pessoa de Netamura. Que ele veio, você vê? Ele me ensinou a fazer. Então, talvez, que ele sentiu a licença? Só que, tipo, não poder focar em um outro. Entendeu? Colocar mais 50% da minha. O programa instrumental foi desenvolvido. PJ vai pra lá. Pois a ideia é estar sempre nos dois. Ok. Então, sim, porque ele sente sim, eu acho. Sombria. Sombria. Ele gripou? E aí, lá eu conheci esse cara. E ele me deu esse pergaminho e falou que tava incompleto. Falei, beleza, vou terminar esse pergaminho. Ele falou, tá bom, e eu nunca mais vi ele, só que eu terminei o pergaminho. Só que infelizmente eu não consigo controlar 100% esse poder. E é um poder que se eu jogar ele aqui na frente, eu acho que eu tô só atravessando meio mundo. É incontrolável. Por isso que eu uso essas amarras. Você se fere nisso? Eu quero. Se fere nisso? É, digamos que se eu não me controlar, eu posso sumir. É, se você não sumir, isso seria uma coisa interessante. Então, agora você imagina isso na mão do Kizão. Ah, sim. Não, eu tava pensando mais pra mim, não pra ele. Não pode ser qualquer pessoa usando. Sério, eu não sou qualquer pessoa. A gente é alguém que tava contado contra nada. Em você, não é? Tipo, é por isso que eu tô inimigo qualquer pessoa. Não, sim, eu não quero que ele use em mim, não. Não. Não, mas isso daqui eu demorei um pouco pra desenvolver e não vai ser assim que eu vou te ensinar. Não. isso é algo só meu. A gente pode barganhar? Não é barganha. Mas eu já tenho uma então. Porque não sabe a cabeça. Né? Oricalco. Só te falo isso, arrumou pra cabeça. Não. Oricalco é uma. Isso é oricalco, vai por mim. Eu posso desenvolver seu qualquer material até melhor que isso. Eu duvido, mas tudo bem. Eu consigo desenvolver aquilo se eu quiser, só ter tempo. Não, não é difícil. Sim, aquela alquimia ali não é difícil. Concordo. É quase 50% do meu golem. É só uma liga aquilo ali. Então, eu precisava de alguma coisa que reforçasse mais o meu golem. Eu vou ser doricalco. Mas isso não quer dizer que eu vá te ensinar as minhas chamas mortais. Nunca. Chamas mortais? É, eu não tinha outro nome. É que eu, como eu não entendo o idioma de Itamurá, aí eu coloquei algo parecido com o idioma élfico. Ohio? Ele tá morrendo. Mas isso não quer dizer. Não, ele tá só brincando. Ohio? É. Não, eu não falava japonês. Ohio. Sim. Ohio. Sim, não, é o cara que não tinha entendido. Eu tava zoando, mano. Mas não, isso infelizmente tá falando de cogitação. E vai por mim, se você tentar procurar na minha mente isso aí, você vai tomar um desse mental. Você não vai querer isso. É como se tivesse explodindo sua mente dentro pra fora. Eu normalmente não roubo conhecimento das pessoas. Que bom. Eu disse conhecimento. Ela vai querer isso. Enquanto você. Mas não quer dizer que você nunca fez. O que você deseja. Normalmente eu não faço. Eu normalmente apago conhecimento das pessoas. Bem, se existe uma possibilidade de Sidaris estar vivo, eu não comecei da sua mente. Deve encontrá-lo. Negativo, é uma opção dele, eu só pedi. Mas eu. Se algo que ele queira. Antes de qualquer coisa, isso, devo saldar minha dívida com vocês. Pra ele fazer, eu sou grato pelo que fizeram um comigo. Outro, alguma coisa, e devo ajudá-los antes de qualquer coisa. Eu vou fazer uma troca com ele, se ele não quiser. Eu não vou forçar. De que forma eu poderia auxiliá-los? Você já andou por aqui? Por esse mundo, sim. Mas você vai ser também útil para nos guiar. Já atravessou uma cidade de Beholder? Esse não. Barato, né? Desviei. Um que é o guia que nunca saiu de casa. Outro que é o guia que tá congelado há 800 anos. Ah, mas ele já sabe como é aqui. É, tá que pariu, né, mano? Aqui é 800 anos. Por onde ele tá congelado? Ele desviou. Qual caminho que ele fez pra desviar? Até mesmo isso aqui. Já desviei, Dilma. A gente voltou e pegou outro túnel. Não, é que não sabe a gente. Você quer só que separe a sua mente da do bichinho, né? Mas você tem mais algum conhecimento? Por um período de tempo e ele não consegue acessar essas memórias. Não é que separe, eu quero que você coloque ele pra dormir. Pra ele não ter acesso ao que a gente vai conversar. Tipo assim, tampa o ouvido dele. É, eu vou fazer isso então. Que a magia do Cedarinho vai só apagar. Peraí. Então eu não quero que isso aconteça, não. É, só tem Modify Memory só. Ah, isso eu também tenho. Não. Ah, você queria que apagasse a memória pra isso? Eu tenho. Não, eu disse especificamente como eu queria. Se fosse pra apagar minha memória, era fácil. Mas tem como você pôr no gatinho? Me diga uma coisa, me ajudem a lembrar uma coisa. O Goblin, ele tá ajudando vocês, né? Uhum. Não. O Goblin tá seguindo a Ciri. Servo da Ciri. Eu lembro que eu tinha falado pra vocês que. Os dados, se vocês tirassem resultado máximo num dado, acontecia uma coisa. No outro dado, se tirasse resultado mínimo, era uma outra coisa. Uhum. Mas eu tô me lembrando que num dos dados eu falei pra vocês que acrescentava um número além do máximo. Mas eu não lembro por qual motivo. E tem dois dados que vocês estão rolando toda vez que vocês vão pra um lugar novo, tá? D8, né? D10, por enquanto, pra chegar perto da Grande Mãe. Que é o que a gente quer. E agora já tá em D8 pra chegar perto da chave de bronze. Tá? E tinha um motivo que eu não lembro. E assim, D10 pra chave, tirou 9 ou 10, o dado diminui. Aí vira D8, tirou 7 ou 8, o dado diminui. Ah, essa rolou D8, você tirou 7. Então o dado vai diminuir. Tá chegando. É na cidade. Então eu falei uma informação errada, porque ele passou perto, assim. Ele passou perto. Sim. Eu acho porque que eu tava talvez... na cabeça com D10. Se fosse o dado, pode ser o dado que seja o raio. É, os rainhos, né? O raio da pedra. Não, o raio. Não, os 10 quando a gente tava sendo atacado. Muito óbvio, pode ser que seja esse dado. Tipo assim, na verdade, se for 10, é o raio que vai foder você. Eu lembro que eu tinha falado, por algum motivo, que. Não ia ser mais os dois últimos números, mas sim os três últimos números perto do máximo, por algum motivo. Isso eu já não lembrava, não sabia nem que eram os dois. É, na verdade nós não sabíamos. A gente não sabia, amor. Você não passou pra gente. Então esquece, então eu viajei. Depois da minha cabeça então, só. A gente tá sabendo. Pode ser pelas descobertas que a gente fez na sessão passada. Mas que é isso aqui, ó. Lugar nossa memória. Grande Mãe. E chave de bronze. Olha, certo. A Grande Mãe tá bem longe, é o que a gente quer. Grande Mãe tá bem longe. Então quando vocês chegarem no D4 e tirarem 3 ou 4, vocês vão encontrar a chave. Então vamos fazer um negócio na mente. Você entendeu o meu pedido pra Siri? Não, nem ouvi. Então fala. Meu pedido pra Siri foi o seguinte. Eu quero conversar uma coisa com o grupo, mas sem que o Kizamal saiba. Só que a hora que ele for despertar... Aí vai apagar minha memória a partir do ponto que ele começou a dormir, pra ele não ter acesso ao que eu conversei. Você quer que ele não tenha mais acesso às suas memórias? Não tem como ele não ter mais acesso às minhas memórias. A gente partilha de tudo. Eu acho que ia dissociar, aí ia ficar meio estranho. Eu tô achando que essa menina com essas runas vai me dar um problema. Eu tô perguntando, é uma opção. Eu sei, mas assim, a gente tá num ambiente que é totalmente dele. Isso era o que eu queria conversar com vocês. Tá bom, eu vou fazer. Então você quer que apague da sua cabeça tudo aquilo que você viver pra ele não tomar conhecimento? Não, não necessariamente, porque é ele quem vai assumir. É só a conversinha que a gente vai ter agora, entendeu? É só que eu vou conversar com eles agora. Ah, é só um negócio. Ele, ele quer que fique tipo um branquinho ali. Isso ok, ok. Beleza, entendi. Entendeu? Tá fazendo? Vou fazer rondamente, né? Porque magia não dá. Ok. Entendeu? Rondamente pra quê? Pra fazer o que ele pediu. Ah, vai apagar a mente dele já? Não. Por que apagar minha mente? Porra nenhuma. Ah, te fuder, rapaz. É só botar o pisamão pra meio dormir. Que, é, vou meio que como se fosse pôr o pisamão pra dormir. Só, dorme. Porque o que aconteceu? Igual eu fiz com a mente dele, eu suprimi a mente dele. Ah, só vai botar ele pra dormir pra vocês conversarem isso. Agora. É, e aí o que acontece? Bom, tudo que for conversado agora, ele não quer que o Beholder saiba depois. A hora, que, a hora que der o gatilho ele despertar. Beleza, conversamos, ó, pode acordar ele. Entendeu? É isso, como que é. Vai acordar okay. com o espaço esse, de memória. Esse hiato aí que vai ter. Como se tivesse um. Tivesse branco. Entendi. Parece uma amnésia temporária. Tem que ainda tá com aquele livro lá? Tá com o livrinho? Tá. E escreve viver a verdade? Não. Não. Não. Não. Não. Pode jogar? Pode. E ela vai roubar essa. Environmental. Totalmente. O quê? O poder não, a tatuagem. Tá, eu tenho duas vezes já. Eita, eu tô com o botão V aí, cara. Eu tô com o tampão do negócio do Anix, a bandagem do Anix. 48. 48? De Gleipo. Aquela voz tagarelante constante na sua mente. Falando coisas desconexas. Coisas que ora fazem sentido. Simplesmente silencia. E você escuta sutil e ritmado roncar. Eu voltarei. Fala aí. Seguinte. O meu medo, depois que eu descobri que o Kizamal é o primeiro beholder, por assim dizer, é, de alguma forma, ele contactar a grande mãe e dar uma bosta muito grande pra gente. Mas muito grande. Ou tentar a qualquer custo desviar o caminho, não sei. Tentar levar vocês pra um negócio horrível. Porque se ele cresceu aqui, não sei quantos anos ele tem, mas pode ser que ele saiba, conheça tudo. Ou a grande mãe, o Gui, ou ele sente alguma coisa, não sei. Porque eu sei, quando a gente estava, eu só não vou lembrar aonde especificamente, mas quando a gente estava num lugar, quando tinha um beholder por perto, eu sabia. Podia estar da atrás da parede alguma coisa, eu sentia um cheiro, eu sentia alguma coisa no ar, que pra mim era familiar, era gostoso. Era molhado. Sabe? Isso, como se fosse terra molhada. Como é que você sabe disso? São dados. Aqui tem esse eu me senti atraído por peido? De beholder. É, que legal. Assim que eles levitam. Que bom. Mas vamos dizer assim. Eu imagino que isso não vai acontecer, Nix. É. Por causa do acordo que a gente fez. Ele parecia sendo bem sincero. Bom, depois que você disse que Zaz traiu o próprio panteão, eu já não vou duvidar de... Olha, eu vou falar assim. Pra você, Zaz traiu o panteão foi o que menos me chocou em todo o Calha Vivi. Ele pode não trair. Mas a gente não sabe qual influência a grande mãe tem sobre ele. Toda, porque ela é a mãe. Ela é louca. E ele também é, ele é territorialista. Às vezes ele não pode... Territorial com você, não queria dizer nada não. O poder da grande mãe. Esse lugar aqui ele pode também tentar de alguma mas forma ele tirar ele. Mas ele não pode ir contra o poder da grande mãe. Eu acho improvável. Improvável é uma coisa agora. Principalmente por ele ser o primeiro. É. É, o que eu acho que ele não vai se dar bem na cidade, eu também acho. Então, e se numa dessa nasce no meio da cidade, ele fala: gente, são todo mundo ilusão, ataque, sou Kizamal primeiro. É que eu acho que ele tava com tanto medo da. Da entidade, que ele aceitaria qualquer coisa pra gente. É lógico! Você já teve a sua mãe correr atrás de você com a varinha? De Tolon? Não. Então! Ela sempre acerta. É. Ela disse não. Sei. Eu não fui criada com a minha mãe. Foi mal. Tudo bem. Qual a moça do orfanato? Não, elas nunca me pegavam, eu sempre aprontava e ninguém nunca sabia. Mas enfim. Onyx. Você já teve medo de uma. Figura materna, por assim dizer. É aquele medo que você é indescritível. Você sabe por que você tem medo, mas você tem medo. Você tem medo da polícia. Pronto. Do seu milícia? Do seu milícia. Não. É mais ou menos por aí, entendeu? É um medo que você não sabe. Você era criança, você apontava. Mas exato. E você vai fazer qualquer coisa pra não incitar esse poder, esse... Eu sim, ele. Se for pra beneficiar a raça dele, você pode ser que ele faça qualquer coisa. Não sei. É por isso que eu falo. Ele me parecia muito sincero. E eu consigo saber quando as pessoas mentem pra mim. Bom, é por isso que eu tô dizendo. Essa é a minha preocupação. Eu entendo a sua preocupação. Pra isso, entendeu? Aí vai de vocês. Vocês têm os... Eu não confio 100% nisso, não. Mas... Eu também não confio, amor. Olha, eu tenho um hold, então... Que seja sincero, você tá sendo sincero. Meu olho pirulito. A gente não sabe o... Por quê? poder que a grande mãe. Porque ele faz doce. Pode fazer. E se tiver ele? Outros aqui que nem ele? Exato. Olha que legal que vai ser essa cidade de Beholders com muitos holds. O Murray disse que é verdade, a gente não sabe qual é o poder que ele exerce. A mulher de manhã exerce sobre ele. É o primeiro, isso sim que ele é o primeiro. É o primeiro de a nascer. Ela tava sozinha e falou, vou criar alguma coisa. Criou ele. Mitei. Quer que pergunta pra ele? Não. Mitei, justamente eu não sabia essa informação. Eu só perguntar, não vai responder. Toda família que tem mais de um membro sempre tem o preferido. É o nepotismo. Às vezes ele é o querido, às vezes não. O ruim é quando você é o único e não é o preferido. A mãe Behold contrata os Behold que ela não gosta. Mas enfim, essa é a minha preocupação. Okay. Com vocês, e eu agora eu quero que você apaga esse pedaço. Me deixa então como hoje. Se vocês me permitem. Ah, claro! Eu, em retribuição, irei ajudá-los. Minha mente ainda está um pouco confusa. Por ter ficado. Quantos anos vocês disseram? 800? E 30. E 30? É. 800 já tava. Quase. É, de 800 para 830 não é muita diferença, né, moço? É. Não faz tanta diferença. É. 830 anos. É. Inerte, minha mente ainda está um pouco confusa. Quer uma ajudinha? Mas aos poucos, as coisas vêm retornando a ela. Uhum. Primeiro de tudo, eu me lembro sim de termos passado perto de um lugar como o que o senhor descreveu, Lorde Celerin. E segundo, eu começo a me lembrar de algumas coisas que Sidaris falava. Esse pedaço do livro não era um pedaço somente. Ele tinha um livro inteiro descrevendo essas criaturas. Ele as estudou. Ele dizia que os Beholders, eles têm uma mente completamente caótica. Uhum. E que não era uma mente, mas sim duas. Duas mentes? Duas mentes. Uma mente lógica e uma mente emocional. E que a mente emocional, além de ser paranoica, ela se ocupava em apagar coisas que não eram interessantes pra ele. Como traumas. Se ele procriasse e a cria fosse uma cria estranha, ele esqueceria dela. Que legal. Enfim, são criaturas estranhas. A preocupação dele é válida. E a mente está confusa ainda. Quanto à lealdade, eles não têm lealdade, a menos que haja uma matrona comandando-os. O que é uma matrona? Uma matriarca. Ah, prazer, matriarca então. De ser bem contigo. Por enquanto. Por isso você não me dera. Por isso você não me dera. O quê? Uma sociedade. Ah, é verdade. Eles não têm reino, eles têm uma rainha. Ih, por um jeito. Mas Beholder tem pipi? Tem. Onde fica? Tem pipi checa no fundo da garganta. É só podar o pipi checa. Ele cutuca com a língua e as duas se comunicam e sai um Beholderzinho. Eles são assexuados, né? Teoricamente. E autossuficientes. É. Você já falou isso? Nyon? Não. Não? Eu não sei quanto tempo demora pra fazer a ação lá. Tá, de repente vocês veem o Grel que tava lá em concentração, ele levanta brilhando, brilhando, emitindo pulsação como se fosse um pulsar. Ei, mais uma ronda aqui. Não, espero que não. Brilhando, brilhando, brilhando, brilhando, brilhando, brilhando, brilhando, brilhando. O Grel vira dois brilhos. Aí eu viro assim, viu, né? Só Beholder que procria sozinho. Para de. O brilho vai diminuindo, diminuindo, diminuindo, diminuindo. E rola a testa de salvaguarda e constituição. Dois? Mais um? É, o salvaguarda de constituição pra você resistir ao poder que você utilizou. A lendária. Ah! Eu fiz preso, tudo hoje tá aí. Eu ia ter que me ensinar magia porque você não tem o seu material. Ah. Ok. E aí vocês veem que tem dois griéis. Ah, não. Eles se olham, se encaram. Por que fazer? Por que não fazer? por que não fazer? Exato, se pode, por que não? E aí um dos griéis faz um exército, faz assim com a cabeça. É uma boa ideia. O outro griel repete. Não explicar, não. E aí um dos griels olha pra cada um de vocês, acena, se vira, faz assim, surge uma porta, ele abre a porta, entra, fecha a porta atrás de si e desaparece. Antes de fechar a porta, eu pergunto se o cara quer ir junto. Que cara? O paladino. Ele vai guiar nós pra perto de onde ele passou. A gente não vai ir cegado pelo Behold? Que Behold? Não, vamos lá. Não, o Ene é só o disfarce pra passar na cidade. Não, falar a verdade, ele também. Mas vamos ter dois guias, né? Já que ele tá preocupado que ele pode trair a gente. É que ele nem sabe onde é. Sabe sim. Eu sei que ele lembra, mas não sei se ele sabe. Ele fala pra você. Não, eu ficarei aqui e ajudarei todos. Mas pra onde você está indo? Mas... é reino dele. Era o meu plano. Que incrível. Sério, a gente não acha nada demais isso. Eu queria falar não, mas as pessoas se surpreendem com algumas coisas tipo... Vocês não fazem ideia. Caralho, morre. Eu lembro dele que morre. Olha, tem aí o cowboy. Nossa, morre super ele cada vez. É, tipo... os caras tão estupefados porque a gente tem plano. O cara é baixo nível, né? Cara, não é épico, né? 830 anos atrás. Não tinha isso, não tinha level épico. Guerreiro, né? Guerreiro, ok. Guerreiro. Eles não chegaram no nível 20. Ok. Então estão no lugar errado, né? Então, exato. Por isso que deu a merda que deu. Síndrome de Deus, né? Achou que era mais forte que é. Por isso que o resto do grupo dele não é imortal, não chegou no nível pra pegar as coisas. Pensa o seguinte, a pessoa que mais se beneficiou dela no jogo inteiro foi o Jandir. Porque se só falar só pra ele poder comer, não, você comer alguém. É, mas eu acho que a primeira vez que eu vou ali vai tipo, ficar comigo mais de 24 horas depois do casamento, né? Porque, porra, eu sou péssimo. Você é um marido ausente. É isso que eu falava, sou um péssimo marido. Já. E ainda vai mandar um clone. Não vai nem ele mesmo. Não, na verdade sou eu. O clone que ficou? É. Que bosta, hein? Nem pra ficar o bom com nós. Não, na verdade ele não sabe mais quem que é o clone e quem que é o original. É a Beth. Você dividiu a alma também? Eu dividi minha mente. Tá. Não, só mente, cê... foda-se. Ainda assim a alma tá com um. Igual... Eu não sei se dividiu minha alma agora. Você fez igual uma hidra? Não... Nasceu outra, né? É. Essa é a questão. É o mesmo Grial ou é outro Grial? É o mesmo. Então você só tem um original. É o mesmo. É a Beth. Ele criou outro dela. Vai transar com a Beth. Lindir já era. Tá tudo ele se apaixonou pela família. Tá tudo certo. Aí vai ser traído pelo próprio corpo. Se ele fosse narcisista, ele se apaixonava por ele mesmo. É, Loki tá aí pra mostrar isso. Essa olhada que eles deram profunda. Ah, ele não tem sabe, coisa né? ali. Vai que mandou o outro lá pra terminar. Ele sabe, vai lá pro outro plano pra falar, Lindir, quero o divórcio, vou ficar comigo mesmo. Se eu quiser, eu posso mudar minha processo pra lá agora, entendeu? Né? Quando o cara lá pra pedir o divórcio, ele dá um pé na bunda do cara, manda ele embora. Passa daqui. Vai, troca. Não, e pode ser. Vocês vão ficar aqui, poxa. E esse aí, a primeira semana vai ficar seguindo aquela porra lá, quero nem saber. Ah, o quê? Vai ficar seguindo de perto, assim que ele... Só pra... Né? Vai que, né? Meio vai começar o chegar lá, já não tem mais alguns elfos. Tchukin tá assim. Trigue Gordinho. Eita! Micalaelfo. Micalaelfo. Não, fica lá elfa, né? Não, ele come os dois, não tem isso pra ele não. Pra ele não tem. Ela é de avalão. Minha orelha é pontuda, vai. Exato. Ele não tem esse dinheiro não. Ai, cara. Ok, e aí, o que vocês vão fazer? A orelha ficou um então, aí é a hora que... Então, que a outra. Estamos conversando? Estamos. E agora, como a gente vai pra cidade? Ué, virou de um, virou de dois mas... escravos. Só que vocês vão ficar com esses itens de escravo? Eles são muito pessoal, né? É porque você é um Beholder forte. Beholder tem visão da verdade? Não. Já descobri que não. O pouco que você viu lá, os escravos, eles estavam portando roupas, trapos igual o Breg. Os goblins, sim. Alguns outros elfos, sei lá, porque eu tava assistindo visto lá, estavam com armaduras, como se fossem a guarda de elite beholderiana. E aí? Como a gente vai ver? Escravos. Escravos. Ah, então vocês vão ter que usar roupas um pouco de nível, né? É. Não. Já viu algum senhor de escravo da arma na mão de escravo? não, é revolução. Chance. Não, é que você não tá nem. É que o nosso Behold é tão foda que os trapos dele. É isso! Não queria falar, não, mas isso aqui são os trapos. Os gladiadores eram os trapos e eles lutavam. E o cara que comandava os caras lá era o cara da elite. E era escravo também. Era tudo de papelão, era tudo encenação. Era, assim, era telequete aquela porra. Era não. Olha qualquer coisa que era de verdade, era os dentes dos leões. Coliseu, mano. A gente vai pro Coliseu. É que assim, ó. Eu não sei se vocês estão enxergando isso aqui, ó. Vocês estão vendo essa menina aqui, ó? Esse pedaço de ouro maciço aqui andando. Como que isso aqui é um escravo? Fala pra mim. Esse é um beholder forte? Não, gente, não, coisa, não tem, né, cabimento. Ela podia se passar por um golem. Faz sentido. Não tem mágico. Você consegue controlar seu bolo central? Sim. A ponte pra trás. Eu não consigo, nunca consegui virar meu olho pra trás. Ando de costas. Não entendi o que você quis dizer. Porque aí ela sai dessa... Então a gente pode andar na sua frente como se fosse tipo uma carruagem. Porque você fica sempre apontando pra gente. Mas aí as roupas não, ainda mas vão aí, ser... Mas aí, excelência. Roupa chiques, né? Um roubo do Arquimago. Você tem que entender que não sou eu quem vai estar tá controlando. Vai ser um outro cara. Aí se eles quiserem fofinha de bêbado, né? Se a gente vai passar pro plano não. Onde ele precisa ouvir, melhor a gente quer apagar a sua memória e trazer o Kizamal de volta. Se a gente já vai passar pro plano, ele precisa ouvir o plano, né? Você vai se abrir o plano, nossas armas, é isso que eu tô dizendo. Se caso der ruim, é como a gente vai. Tá, pode ser. Então só apaga daquele momento pra cá. Beleza. Pegar nossas armas no plano de alguém. Nada, precisa apagar desse momento até agora pra eles começarem a conversar com o Kizamal. Apagou sua mente? Não, apaguei. Apagou de um ponto a outro. Só, não é a mente mesmo. Apagou 72 só horas? Não, apagou com um pedacinho específico. Não, essa conversa que vocês tiveram. Sim. Isso. É que um ano. Eu sempre prefiro que eu apague, eu apago. Ok. Um ano, ele falou. Quer jogar? Apaga um ano. Ou nos 48 já tá incluso? Eu não vou usar o poder do nada? 24 horas, né, fofinho? Não dá pra esconder. Não. 24 horas. Quer 24 horas? Não, pode ser. Até 24 horas a gente já saiu daqui, creio eu. Não. As últimas 24 horas. As últimas? As últimas. Tipo, não. Você tava em Arthur, de repente você está aqui. Não. Então pega a sua mata, só um pedacinho. Mãe da sua mãe. Ok. É isso que eu falei, eu preciso jogar o... Não, dentro do seu nível de controle. Então beleza, 28. Né? 29 no caso. Ok. Então beleza. Ele mandou você pra pagar mesmo. Aí é com vocês. Salvaguarda? Já joguei. Fez que eu joguei agora. Vai ser, né? Não fez o padrão? Fiz, mas eu ainda tenho que jogar salvaguarda mesmo no meu nível. Esconder, né? Padrão? Sim. Esconder, a diferença é que aí você joga com vantagem. Ah, entendi. E se o seu bônus se for maior, aí você não precisa jogar. É porque eu achei que o bônus já seria maior. Não, eu tenho mais 20 de constituição. Mas é 29 o meu normal. É, constituição é... é nossa. Então aí é por isso que eu joguei. Ok, apagou a mente. Vocês já vão querer ir já? Plano, vamos lá. Vocês vão conversar com ele então? É, já tá ouvindo, já tá ouvindo o bolotinho. Não seria mais fácil então a gente ir no plano de seu plano, ficar no teu plano e vocês dois vão conversar. Você sabe, foi sempre nível 122. Tá? Pode ser. O Ronald da criação. Na verdade, não precisa. Puta que pariu. Crítico, habilidade. Eu usei tudo que eu tenho. Alguém vai de Ronald fazer tudo que é você. Eu só poderia fazer. É você. No caso, você poderia enquanto a gente ficava no seu plano. Chegava lá. Não, é porque ele que sabe o caminho. Eu não tenho. Aparentemente eu não tenho. Um dia fica muito feliz de te ver. Muito feliz mesmo. Você fala, você tem um tempo agora? Mesmo assim, mas agora tem, né? Vamos ali no cantinho. O problema não é esse, a gente não quer chamar atenção. Ah, mas, já. Sim, a gente quer só passar. Mas tem duas pessoas sem se ver até em casa. Mas é por isso, o Amoeba ali sabe. O Bolotinha sabe. Às vezes ele não sabe. Esse eu vou tirar férias. Você sabe pra onde ir ou Kizamal? Por 2 dias. Ok. Kizamal sabe pra onde ir? Como assim sabe pra onde ir? Eu perguntei pro Kizamal. Kizamal, a gente vai passar pela cidade. Sabe pra onde ir pra gente chegar no local lá que a gente quer? Que é o local que os Behold não enxergam? A gente tá perto. Você tem medo? Ele falou que conhece o lugar que tem medo, blá. Sim. Você sabe pra onde ir? Sim. Então, beleza. Eu vou com ele só pra certificar, né? Porque dá pra ir os dois. Tipo assim, a galera vai pro plano da Ciere, os dois passam. Chegou lá no lugar, gente. É aqui. Bora. Todo mundo sai. Dá pra você sair, chama bem menos atenção. Beholder e nós vai pro plano dela. Chama bem menos atenção. É, dois beholder, tranquilo. Pelo menos você fica escondendo o ar. Se tiver algum rolo, ele sai. Só ativa o plano dela. Nós sai pra lutar. Ok. Na perda desse posto, eu mordo ele. Aí deixa uma ação preparada. Alguns beholders tinham seguranças? Tinha, mas tipo. Não, escravos. Não, escravos. Escravos. Não tinha ninguém te destacando. Não. Um cara territorialista do jeito. Não tinha nenhum personagem de nível épico. Até tinha gente armada, tudo. Mas não tinha um cara de nível épico ali pra. Não, era tudo fuleirinha. É. Fuleirinha. Mas existia a guarda armada. Existia. Mas não com itens mágicos. Não é só árvore de Natal que vocês são. É. Eles conseguem ver. De repente o Griel começa a morder o beiço e revirar os olhos pra trás. Que isso? Não. Falei assim, ó, você tem que desconectar um do outro, viu, Griel? O maluco meteu. Senão você não vai conseguir ouvir essa atenção aqui. Pelo que conto que tá acontecendo. Eu imagino pelo que você tá aparentando. É que nem aquele filho que o cara já creu. Eu já falo assim, ó, eu nunca tive isso, mas já li sobre. Ele começa a suar, fica meio exausto. Você já viu aquele vídeo que o cara põe no Face? TikTok, o cara vai querer mexer com batedor de ovo, na corta, põe a cabeça da menina, a menina parece ter orgasmo. Não. Nunca vi isso, não. Eu falo assim, ó, você desconecta um do outro, tá? Porque senão você não consegue concentrar. Poxa, aqui. Eu Nossa, muito engraçado o vídeo, mano. Eu tô meio perto aqui também. Ok. Então vamos. Toda a cena de ação você vai rolar um D69. Como que a gente rola? É um descendente de 40? Se você falhar, você vai perder a concentração no combate. Saber mexer com a onda da mente, viu, Griel? Vamos todo mundo pro plano, então? Vamos. Eu queria ir andando pela cidade. Então, guarda os itens, guarda tudo. Pega uma espadinha fuleira. Vamos fazer o seguinte, eu vou com vocês. O que vocês estão vendo com o cara? Você vai com nada? É que eu não entendi nem o que você falou. Que eu ia com vocês. Ah, tá. Que eu ia com vocês. Como? É, eu tiro as coisas e vou, ué. Não, ok, você vai fuleira. É, porque tipo assim, eu tô pensando. Eu mesmo sem item ainda dá pra dar um estrago, entendeu? Entendi. Vai fuleira então. Que aí se você precisar, você já. Né? Roupa de escravo. Não, só que eu vou tirar meus itens, colocar e fechar a porta, porque qualquer coisa eu pego rapidinho. Você vai demorar 5 minutos pra vestir ainda a armadura. Mas arco não. Não, arco não. Não, que é o que é o principal, né? Okay. Depois eu vejo, manda pra mim, manda no grupo. Os braços vermelhos. Quando você abre a porta, você já tá lá só de toalhinha, né? Pega os itens. Caramba! Sintonizado, pô. Não, que é uma boa ideia. Isso é uma coisa que eu nunca perguntei, Jeff. Quando eu abro a porta, abre em que lugar do meu plano a porta? Tem um lugar específico? Sempre no mesmo lugar. Ah, tá. Agora onde você estiver. Cara, já pensou. Parece onde você está. No pátio ali. Bem, beleza. Então, fuleira. Merda, vai ficar fuleira? A minha transformação é mais ou menos como a sua. É uma polimorfe. Eu não sei como é que funciona, Bredão, vou ser sincero. É mágico. Então, é o negócio do dragão, que ele consegue se transformar em qualquer humanoide. Eu poderia passar como escravo do jeito que eu tô, só questão que eu achava. Nossa, deixa eu ver se tem aqui na ficha do adulto. Porque aí tem mais. Mas eu não tenho item mágico. Porque assim, ó. A pele fosforescente sua aí é o quê? Pelas regras, quando é. Não sei se shapeshifter. Vê na sua transformação. Antimagia não funciona, porque né? Normalmente, se não aparecer. Uh-huh. E a Cira, ela trocou o tipo dela pra metamorfo. Sim. Então, por isso que a dela suplanta isso. Tem que ver, Jeff, vê se a sua é igual. Jeff, eu, como lobo, na forma de lobo, aquela minha armadura brilhante lá, ela aparece? Na forma de lobo? Não, se mescla o seu corpo. Parece o livro do monstro. Se na forma de lobo, vai se mesclar o seu corpo. E aí não funciona. Se tiver em forma híbrida, aí fica bonitão lá. Reluzente. É, essa é a questão, porque quando mescla, normalmente não tem efeito. É só se você vestir ela. Então, tá, não, eu tô na forma de duas patas. Eu tô híbrido. Então tá de armadura. Só se eu virar quatro patas, beleza. É um crinos de armadura. Se eu virar crinos, quatro né? patas, eu posso virar quatro então, patas. Crinos é glabro. Glabro. Glabro, né? É um lobo grandão. É, porque os itens se fundem no seu em você, não é? Sim, eu posso virar quatro patas, mano. E aí, se virar, deu merda, eu já tô de boa. Já eu já tô de boa. Tudo bem. Eu posso virar quatro patas também, mano. Aí, beleza. E você também é tipo metamorfo? Sim. O meu é metamorfo, é do lobo. Não, mas se você é uma criatura tipo metamorfo ou você é uma criatura tipo demônio? O que você é na descrição da sua classe que fala? Ele é um meio orc. Ah, ele não, eu corri atrás disso. Não, tem que ver se sua transformação é mágica ou não. Não, não é. Não é a do lobo, não. Nem a do demônio. É, aqui tá escrito, ó. Change shape. The dragon transforma magic and polymorphs. Magic, né? Então, o campo de magia dissipa isso. As habilidades. Então, tipo assim, eu fui ganhando as habilidades conforme eu fui. Tá, vamos pegar um lobisomem aqui no livro do monstro. Polimorfe do lobo. Cadê o livro do monstro? O Brett tá usando. Causa da mordida. Ah, tá aí com você. E do demônio. Vê o lobisomem. Mas na sua, cadê a sua classe? A sua classe tá escrito se você muda de raça, de classe, de tipo de criatura ou não, Carlos. Porque se não tiver nada, você é uma criatura meio orc. Eu não sou mais Tiefling, eu sou uma criatura metamorfo. Porque na minha classe fala isso. Isso é porque na minha classe de guardião da natureza, o Léo ganha habilidade e fala: você é uma criatura do tipo metamorfo. Nós somos essa metamorfose ambulante. Shape changer. Werewolf can use its action to polymorph. Só isso. Não fala que é mágico. Só pode falar. É uma transformação. É. Então a dele funciona também no campo de magia. Eu acho que não fala, mano. Já viu lá? Já vi. É porque tá falando do demônio, do castor de demônio. É outra coisa. Porque precisa ver qual vai se sobrepor no dele. Porque é, um lobisomem. Se aquele muda de alguma coisa. Não, lobisomem de boa. Vê aí o demônio se vai, se não vai. Só que fala. Não, vai ser poder. Um poder que você ganha nas metamorfose. Aqui, ó, metamorfose, aqui, ó. Partido de mim. Fala aí. Seu envolvimento com o ser infernal. Pode ser sair ali fora. Se você influencia. Ele consegue passar um bônus para invocar esse poder demoníaco para criar uma poderosa metamorfose durante uma quantidade de turnos igual ao seu modificador de constituição. Fudeu. Você adquire os poderes escolhidos quando mais poderoso você for. Não, tá de boa. Mais poderes pode ser mágico, pode não ser mágico. Você começa escolhendo três poderes mágicos. Fala, amor! Pode ser mágico, pode não ser mágico. Tem um minuto só. Um minuto é pouco tempo. Não, mas eu fico. Quantidade de turno é como indicador de constituição. O Carpa. 10. O Carpa. 10 turnos. Se for sem turno. Se for sem turno é 10 minutos. Entendeu? Ele vai demorar uma meia hora. Não adianta. Ah, mas eu posso escolher a não me transformar num demônio. Eu escolho ativar ou não. Sim, como um lobo consegue. É uma ação bônus. Lobo consegue, demônio é problema. É. Eu não vou ativar a transformação. O lobo, ele escolhe se é lobo comum ou tem que ser lobo gigante? Eu escolho se qual é o lobo. Qual que é o lobo que ele vira? Um lobo do tamanho normal. Tamanho normal? É. Eu viro quatro patas, eu posso virar o lobo bíblico. O lobo bíblico é pior porque eu posso virar o lobo bíblico é lobisomem. Sim. Então, lobo normal a gente quer. Sim. Na verdade, eu não queria lobo nenhum. Tinha animais, não tinha? Vira um lobo mau. Tinha animais, não tinha? Tem chapéuzinho vermelho? Se não tiver chapéuzinho vermelho, eu não vou virar o lobo mau. Tinha animais. Beleza. Tinha animais. Eu falei, quanto menos a gente chamar a atenção, melhor. É que o. Muitos deles no cone sendo lambidos. Esse é o lanche. É o lanche. Tinha uma ideia melhor ainda. Ô, Lori, o que aconteceu quando ela fez ir em você? Como é que você ficou lá no lugar? Puto. É, bem tranquilo lá, vou lá. Eu só não vou querer. Eu posso ficar muito errado. E se der ruim, você ir viro. Tá. Se você preferir, não vem que não bora, tem nem bora. Vou me gravar de novo, peraí. Gostei dessa ideia. Tata, eu deixo o meu grau aí com 1% de RAM. Acabou. Se alguém quiser. Deixei ele lá no Iruíro, acabou. Ficou lá com o Lindir. Puxa, melhor. É que não tá se fudendo que não retardar quem é mais aqui. Todo mundo já tá pronto pro combate, né? Então. Então, beleza, o Grial se armou. Iruíro. Ok. Vocês querem mais armas? Vocês querem mais armas pra alguém? Gostei disso. Acho que não, porque ele se mescla. As armas dele, Gui, você quer deixar. Gui, não, desculpa, Sanin, você quer deixar. Eu me mexo com a minha arma porque é que a minha boca ela vira tipo um tivesse poder no machado quando eu tiro o crítico. É, o que eu tenho aqui são dois cajados e uma lida só. É, dá pra guardar coisa aí? Ah, o... Não, não, você perguntou assim. Alguma arma que me deu ruim, só queria ela rápido na sua mão, porque eu não sou armário. Eu não vou ficar segurando as coisas lá também, né, gente? Você pode ficar com uma ação preparada pra disparar o alvo que é ser e gritar. Quer que deixa comigo? E ela faz o iru iru. Transforma em meta comigo. Tá? É? É. É só isso. Do resto eu consigo me coisar. Não, ia. Você já sai atacando. É, eu consigo pôr roupa de escravo em cima da roupa normal, que cobre a armadura. O que eu tenho ali são dois cajados e uma mira. Só seguinte, ó. Então... É que quando eu viro o bico ele fica maiorzão. Não, não, não normal, você... o Jeff falou. Não, tamanho de lobo normal. Lobo, lobo, não, lobo atrás da mesa aqui, ó. Eu tô lembrando do outro. Do lobo! É bom, quando você me tirar. Morre aqui ou não? Não. A gente nunca tentou, lobo vou falar pra você sincero, a gente nunca tentou. Não. Eu tenho o poder do lobo alfa também. Mas eu sei que você vai sair quando eu agir. Não, porque você vai estar com a minha bolsa. Você não vai conseguir atacar. Tá certo. Sua bolsa? Vocês querem deixar comigo? Sim. Não, acho que eu me deixo melhor com ela. Senão você fica um monte de coisa. Mas é que eu vai mesclar tudo comigo, foda-se. Não. E eu vou me movimentar tranquilo, porque você é um beholder. Não, mas... é por isso que eu falei, a coisa que você tinha é uma zica. Mas agora se eu pegar, eu vou chegar, falar, tá os itens e atacar. É isso, né? Eu gosto dele. Ó, uma lira eu consigo usar. É um escravo. Tá, toca música. Ok, hein? É um bardo. Cajados não, né? Cajados não. Então, é, você não deixa tira, é bengala, não é cajado, cara. Vai lá, Iruí. É bengala. Aí eu assim, tá preparado ou não? Eu não vou sair atacando. Não, porque vai estar com... Eu tô com as coisas do Celery na mão. É. E tem as próprias coisas dele também. Ok. Eu falo assim, sabe o que? Tá com ação preparada pra jogar as coisas pro Celerinho? Então, eu falo assim, ó, ô Celerinho, é, fica com o negocinho, Pirelo, porque se der alguma merda, o não tem mão. Por isso que eu não queria tirar as coisas com você. Porque como que você vai tirar as coisas? Você pode sair atacando. Ó, você pode jogar as coisas pra ele com ação bônus. Eu já pensei antes de você. Gastar a sua ação pra preparar uma ação. Daí eu não mescla. Quando você eu sai, você gasta a sua reação pra disparar essa ação preparada. Não, entendeu? É que vai cair na frente pra ele pegar os itens, vou ter que voltar minha forma normal. Não, mas aí você prepara a ação. Põe a descrição da ação. Eu vou atacar aqui o alvo que me mandarem só atacar. Avisa o cara lá, tá? Se ninguém mandar você atacar nenhum alvo, você não ataca. Você espera chegar o próximo turno e perde a ação. Ah, ele pode me procurar e dar minhas coisas. É só um bônus. É, então eu vou perguntar pro moço se ele quer que ele quer. Aí depois que ele faz isso, ele ataca. É, ele pode estar. Ação bônus, jogou pra você. Ação preparada. Atacar o alvo que alguém mandou. Aí, gasta vai. Reação e cumpre a ação. É o seguinte, eu vou deixar mais preparado ainda. Joguei coisas pra ele. A pessoa que eu vou atacar tá longe, puxei o arco. A pessoa que eu vou atacar não tá longe, nem vou puxar o arco. Sim. É. A espada. Já fica com o arco na mão. Se a pessoa tiver corpo a corpo, você só solta o arco. Ele flutua. É. E ó, deixa o alvo comigo. Eu vou falar assim, ó, ataca esse, ataca aquele. É, porque ele vai estar com os tubinhos. Eu vou estar com os tubinhos, então você sai do meu lado. Porque Beholder não tem mão. É, ok. Eu falo assim, ô, oh, e você, ô oh, Ignatrix aí? Se não for um chefe, eu mato na hora, tá? Verbal. Você. É, tem o crítico solo automático se quiser. Vai querer de que forma com a gente? Vai não querer tem, igual. Tem... O grial no tubinho, vai querer escravo. Ah, é um por dia. Eu não sei, nobre, se ele. O moço, só o se ele, o nobre não precisa não. Está bem, se ele. Estamos aqui entre amigos. Eu não sei, o que vocês acham mais recomendado? Quer ficar no tubinho? É bem seguro. Se acharem que é o melhor, sim. Mas assim você já descansa, é mó bom lá. É um local de paz e tranquilidade. Aham. E você vai se assustar. Apesar que descansar, eu já tô um pouco meio... Não, mas pra pôr a mente em ordem, né? Tá bem. Ok. Só come uma frutinha. Obrigado. Eu realmente estou com fome. Eu imagino. Eu acho que vai ser a melhor opção. Vai saciar por um dia. O seu senso, fascinante. O seu senso de justiça e proteção não ia suportar ver o que vai vir. É, imagina. E nem bem, vai vir aqui. Eu vou ficar preparado, então. Lorde. Não. Celerim. Fica tranquilo. Ordene e eu atacarei o alvo que você disser. Iruíro? Pronto, já tô com engraçado que vai ser isso. Põe um de cada asa pra não esquecer qual é qual. É, isso é bom. São dois. Mas vamos dizer que aparece uma imagem, uma target assim. Tem uma etiqueta? Tem uma etiqueta, aparece uma etiquetinha assim, ó. Vou aparecer um arco no do Daniel. E aparece uma espada, uma escudo e lança no do outro. Pra saber quem que é quem. Parece a orelha de elfo e chifre de dragão. A escama de dragão, pronto. Ok, você vai lobo, né? Por favor, vire lobo então. E por favor, não fale. Não é normal o lobo falar, você vai ser um lobo comum. Não, lobo não late. Você vai ser um lobo disciplinado, em silêncio absoluto. Também não vai uivar. Se quiser falar alguma coisa, fala pela mente. Não morde as pessoas. Nem os beholders. Só os goblins. Nem os goblins. Não, eu não. Ainda bem que não tem um gato, né? Por quê? Um goblin montando um lobinho. Não, ele é escravo. Esse dobra, né? Yeah. Eu vou brincar com a bola. Eu falo, já tá de roupa de escravo? É, só pegar umas motos. Eu vou brincar com a bolinha, corta na bola. Ok, eu falo assim, ô... Esqueci o nome dele. Ignatius. Mas já não, foi, já foi. Outro. O Breg. Ô, Breg Knights. É isso mesmo. Chega aí. Sim. Você vai precisar voltar a usar outra roupa. Mas é só por um curto período de tempo, só pra gente passar pela cidade, tá bom? Tá bom. Então tá, sua roupa de volta. É, você não quer deixar ele sem falar, porque vai que ele dá pra engano cidade. Você acha? Ah, não sei. Mas assim, ó, fica com a roupa, eu vou deixar você num lugar pra descansar. Por enquanto. Tá bom. Tá bom? Iruíro. Fica com ele também. Vou deixar junto com o Ignatius. Ok, é só não instância. Solta ao contrário. É a última instância. É. O Goblin não é desesperado, é isso. É ele. E eu? Ignatius? Então. Você já tem uma casa, né? É, eu acho melhor vocês ficarem no meu plano. Quem que é isso daí? É o Urama e o Quart. Não estou gostando disso. Você não vai gostar de passar pela cidade. Por que não? Vai ter um monte de bola flutuando, eu posso chutá-las com meus cascos. Viu? Por isso. Antes de você pensar em ameaçar esse desintegro, tipo, você seu plano de existência. Que nada, ele é um bom forte. Eu sou rápido. Aí você é o meu. Tá, mas vamos fazer o seguinte: me dá poder pra abrir a porta. Não. Se você precisar de ajuda, sai de lá pra te ajudar. Mas não vai ter como você saber se eu preciso de ajuda. Sai pro planeta. Usa esses brilhinhos aí pra gente conectar nossas mentes. Eu posso deixar você num tubinho. Se der alguma merda, ele solta você. Ele tá, vai estar tá lá só pra isso. Eu não sei não. Murin. Eu sei. É legal lá dentro? Eu não, tem que ser um vazio. Não rola. Ah, apareceu um tubinho, cadê? Foda. Não sei. Tinha um vazio ou não? Tá, ok. Aprendi pra ele. Falta só mais dois. Aprendi rápido. Desculpa, como que fazer isso com o seu cavalo? Pesadelo. Quart bonzinho, Quart vai pra plana de Thierry. Você prefere Quart? Sim, Quart bonzinho. Mas Quart também daria um bom escravo, não? Faz sentido. Quart daria um bom escravo. Mas por que Quart quer conhecer a cidade? Não, Quart não quer. Quart bonzinho, Quart vai pro plano. Quart vai pro plano? Sim. Ok, Quart. Não, deixa o Quart com o outro moço, o Quart da igreja. Mas Quart pode ajudar a soltar amigos em tubinhos. Faz sentido. Não. Dá pra soltar mais de um por turno se ele ajudar. Eu consigo soltar dois por turno. Ah, você tá em lobo, né? Você não fala em forma de lobo? Não, eu tenho um amigo de um. Quart consegue soltar mais dois por turno. O que é um turno? Eu tô falando em off, mas tudo bem. É que a gente tá em background. É, a gente tá em background. Não vai precisar da ajuda de todo mundo ao mesmo tempo. Faz sentido. Temos uma prioridade. É, tá bom. Quart vai pra plano de Sierra, então. Já okay. Tem com demônio, deixa a Celerim quebrar a cara. Eu também acho. Eu quero morrer com isso. Eu pego lá pro meu plano, então. Ok. Não? Pode ir, Quart. Amiga, se cuida. Pode deixar. Tchau. Você também, se diverte. Tá bom. Fechei o plano. Ok. Foi. Vamos lá? Solta o bolotinho. Comporte-se, hein? Vamos lá, Kizal. Comporte-se. Comporte-se? Eu vou ficar quieto aqui, como eu disse pra ela. Então vai. Tá no controle. O quê? Você tá no controle, pode assumir. Lembra, gente, vai passar pela cidade, você como bolotinha. Eu achei que eu ia só transformar ele, mas eu gostei disso. Você que eu também achei que era. Achei que era só transformar, achei que era. Pera, por que o negócio muda? Não. Hiro. Era um birrotinho. Eu achei que ele ia ter que assumir. Eu não sabia também. Não precisa assumir. Só vai assumir pela diversão. Não, eu quero ver se isso é engraçado. Não vai fuder com a gente. Você não sabe? Vamos lá, eu viro um beholdinho. Eu espero ele virar. Um novo 4-4. Um beholdinho. Ok. Dou uma olhadinha como é que ele é e eu vou virar um parecido. Ok. Como um parecido? 4-4. Um olho castanho? Não, sei lá, mudar um pouquinho a tonalidade, talvez. É roxo. Virar um beholder de olhos roxos. A minha pelagem já tá Finalmente eu voltei à minha forma original. Olha, mas não por muito tempo. Então, ou quase. Vamos seguir o combinado? Vamos. Então vamos lá, bolotão. Bolotão. E eu tô de bolotão assim do lado dele. Bolotão, bolota 2. Bolotão de olho com você. Ele olha pra você. Mede você de cima a baixo. Impura, imperfeita. É, impura. Disse o cara ligado ao elfo. Pergunta que tá errado. Eu tô ouvindo, hein? Pelo menos eu sou só eu, né? Impura, imperfeita, destruir. Não, agora não. É, agora não. Bom, garoto. Primeiro o plano. Cara, eu tô totalmente maluco, velho. E qual é tomar remédio da esquizofrenia? Eu falo assim, vamos lá, escravos, conosco. Que não. Só tem um. Não, tem dois. Tem dois. Não, tem um lobo três. Também. Tem três. Qual é um lobo? Um lobo consegue andar sozinho. Em breve pode montar nele? Pode. Não. Já não tá seguindo o plano, você falou. É Breg mais inteligente. Saiu do Breg é o primeiro. Força do óbvio. Eu falo assim, Murray, vai atrás do Kizamal. Breg, comigo. Serin, fica no meio. Entre os dois. Vambora. Vamos. Mas a gente conversa telepaticamente, né, Diego? Com Breg? Não. O grupo. Ah, ok. Sim. O grupo, sim. Como agora? Com a runa da mente. Ah. Com a Nyx, não. Ok. Até a gente que tá lá no Yuiro, que bom. Acho que dá, talvez. A mente tá lá. Coração. Okay. Temos mais uns minutinhos pra nos divertirmos. Vamos indo até a cidade. Vamos primeiro fazer um teste, né? Vamos sair da caverna. Vocês saem da caverna. Sem metralhado. Mas acho que eles metralham beholders também. Vocês saem da caverna. Um gaijinho. E aí, tá aquele monte de olhinhos olhando vocês, certo? E você sabe se eles os olhos que atingiram o Griel. Você se lembra disso. Nunca com aquilo que o Junior falou fez tanto sentido. As paredes têm olhos. Porra! Meu Deus do céu. Quem é Júnior? Dá pra trazer as crianças. Ah. As paredes têm olhos. Sim, as paredes têm olhos. Os olhinhos vão mirando em vocês ali e vocês vão passando de boa. Chega no lugar em que o Griel foi atingido, nada acontece com vocês. Nem com os escravos. Nem com os escravos. O escravo nosso é protegido. Eu penso assim, a gente devia ter ido assim antes. Se a gente soubesse, né? Nem com os escravos. Tá. Vocês vão até a saída da caverna. Vocês olham lá pra baixo. Tem um pequeno detalhe, né? Pequeno detalhe pra vocês administrarem. Vocês não passam pra sair da caverna. Por quê? Vocês têm que se transformar do lado de fora. Zigue-zague é apertadinho. É feito pra beholder não entrar. Ou sair. Pera, mas vocês podem sair. Teleporte. Mr. Step. Ok, aí dessa forma vocês saem. Atrás lá fora. Exato. E os escravos. Eita! Um beholder com habilidade nova. É, mas os beholders não tem teletransporte. Pelo menos não a maioria deles. A gente não é a maioria deles. Exato. A gente é o primeiro e uma impura. Vai pro olho do meio cego. O primeiro e a última, né? É, o primeiro e a última. Bom, vocês saem assim no alto de uma gruta. Gigantesca essa gruta. E aí vocês veem lá embaixo uma cidade que é mais ou menos isso daqui, ó. Uma pokebola? Legal. Muito, muito grande. Cheio de. Parecem uns cupinzeiros enormes. Cocôzinhos. Né? E vocês olham esses cupinzeiros, eles são do tamanho de prédios. Caralho. Tamanho de palácio imperial. No centro tem uma torre giganórmica. Tá muito, muito, muito alta. Tem um coliseu. Tá? Tem um coliseu. E tem água abundante, tem aquedutos por toda a cidade. Cara, só um. E o Kizamal vai levando vocês. Vamos lá. Vai conduzindo vocês. Cadê a entrada dessa bagaça aqui? Vocês vão passando por essa entrada aqui, ó. Vai mesmo. Podem ficar com esse mapa aí pra vocês. É, amor, eu vou prestar atenção como é que é sempre o. O Merdidia vai vir com uma bola de fogo. O comportamento dos beholders. Certo. Vou querer dar uma assimilada nesse comportamento aí. Sei lá, vai que esse cara tá conversando de vez quando dá uma mordida, eu vou fazer a mesma coisa que fiz a mão. Okay. Entrada é aqui, não é? No barrão? Ok. O comportamento dos beholders é estranhamente surpreendente e fascinante. Meu comportamento vai ser assim também. Eles jogam bocha com pequenos beholdinhos. Curly. É um bumbum de vassourinha. É um rainho pra derreter. Derreter o gelo. É fascinante essa cidade, que vocês veem beholders de todos os tipos. Tá? Conforme vocês vão vendo, o Draconata não tá mais com vocês, né? Não, tá no. Ok. Mas o Celerim tem conhecimento, né? Sobre beholders. É, tem um conhecimento bom, vocês têm também, né? A gente tem um. Primeiro aqui. Vocês vão vendo criaturas de todos os tipos, espectadores. Vocês veem gouts, gazers, tem golgers. Esse não. Caraca, esse também não. Esse também não. Esse também não. Esse também não. Vocês veem vários desses. Eita, um espalhado. Ah, porra, velho! Vocês veem esses daqui também, aos montes. Normalmente montados em uma espécie de centopeia, controlando e comandando tropas de beholders. E vocês veem também. É a sua milícia. É a sua milícia. E vocês veem também muitas dessas criaturas aqui. Eita. Comandando hordas de beholders. É um beholder de ciência de cima. E aí chama a atenção de vocês algumas coisas que vocês vão passando pela entrada ali, muito próximo da água. Quando vocês olham pra água, vocês veem olhos saindo de dentro da água e focando em vocês. Peixe aqui. Observando vocês. Peixe observando vocês. Esse aqui tem cara de ser aquático. E aí, esses olhos que vão observando vocês, né, chamam atenção. E vocês veem lá na beira da água ali, um beholder se abaixando pra tomar água. Ele estica aquela língua dele e começa a tomar água, assim, com uma certa dificuldade. Vocês percebem que faltam uns dois olhos nele. E ele é meio meio orbe baixo. É velho, é idoso já. E fica lá com a língua puxando água. É um pedinte. E aí, de repente, surge assim duas garras de caranguejo do fundo do lago, pega ele e puxa ele pra dentro do lago. Fudeu. É o aranguejo. Um beholder gejo. E ele tenta gritar por ajuda num idioma estranho que você pelo menos conhece, né, Ciro? Você consegue compreender o que eles estão falando? Mas ele é sugado lá pra dentro e desaparece. Cadê? Ele fala, ai, caramba. Reparo, pra essa vida ela cagou, né? O outro da pedra ela queria gastar tudo, né? É diferente. E aí, o Kizamal ele vai conduzindo vocês por alguns lugares muito malucos. Tá faltando uma folha, onde troquei pra... Você que tá assustado. Por alguns lugares muito loucos. Vocês passam, assim, numa espécie de uma praça, como se fosse um teatro de arena, mas não existe arquibancada. Existem só umas marcações no chão. O chão é de cores diferentes, assim, em arco, tá? E existem beholders que estão flutuando em alturas diferentes. Caralho. Como se estivessem numa arquibancada de um teatro de arena. Eles estão diante de uma parede, de um muro, onde existem quatro beholders que estão salpicando, chapiscando aquele muro com seus raios óticos, causando padrões coloridos ali, criando como se fosse um mosaico, como se fosse um caleidoscópio. E vocês veem os beholders que estão ali assistindo em alturas escalonadas, vibrando de alegria, vibrando de emoção. Caralho, os caras gostam de arte. Sim, os caras gostam de arte. Vocês passam num outro lugar. Vocês passam num outro lugar que também tem um formato de um teatro de arena. E vocês veem um beholder assim, muito rente ao chão, os outros escalonados assim, assistindo esse beholder declamando, como se estivesse declamando uma poesia, um soneto ou qualquer coisa no idioma estranho deles. Tá, aqui seria alguma coisa como Zendashi, Koldun, Odix, Amolush, Jornix. E vai falando umas palavras assim muito malucas. E você ouve ser ele dizendo um, que talvez seja um poema, de como ele transformou um rato em pedra e comandou um escravo dele a cozinhar o rato para ele comer. E os outros beholders vibrando, comemorando. Só porque o cara comeu um rato petrificado. Sim, só porque o cara comeu um rato petrificado. Vocês vão passando assim por ruas ali, né? E vocês veem como se fossem tavernas. Uhum. Tá? Existem essas colmeias, esses iglus, né? Assim, bem movimentados. Vocês escutam gritaria, escutam o que parece ser padrões ritmados, como se fossem músicas, né? Só que de forma caótica, uma barulheira. Né, que lembra vagamente música. Uhum. Né, eles estão ouvindo thrash metal. E aí quando vocês passam, vocês veem uma taverna realmente, né? E lá dentro, no que seria um palco, que na verdade é só uma demarcação no chão, né, e uma criatura mais elevada, como se estivesse cantando. E aí sai de dentro de um desses estabelecimentos e tromba com vocês. Tromba um beholder com vocês. Esse beholder, ele tá segurando um jarro enrolado num dos tentáculos dele. Tá? Quando ele tromba em vocês, ele vira e fala Sachival, Sachival! Né? E vira um gole da garrafa que ele tá tomando e sai flutuando e girando assim, trombando nas paredes aleatoriamente. E tem hora que ele dá uma cambota assim. Beholder bêbado. Beholder completamente bêbado. Um bebê do holder. Bebado holder. Bebado holder. E assim vai indo. E aí vocês chegam num local. Zamal vai levando vocês. Vamos por aqui, por aqui. Ah, assim, aqui, vai ser legal. Ah, olha lá, olha lá, olha lá. Né? E aí quando ele fala, olha lá, você vê o Rain de Telecinésia batendo no chão. Se você encrencar, gente, eu vou espancar você. Ah, né? Chegamos num dia bom. Dia de competição. Competição de quê? E aí você... Passam filhotes de beholders. Desse tamanho eles são. Os tentaculinhos assim. Bonitinhos. Eles fazendo uma corrida. Que da hora. Eles correndo, alucinados. E aí ele vem... Trombe sai rodopiando, né? Outro sai capotando, né? E eles estão tirando um racha. Fórmula B. Fórmula Beholder. Né? E aí você vê eles passando num lugar lá longe de vocês, né? Onde tá cheio de beholders flutuando. E eles vão tentando desviar. Subitamente eles trombam com algum e aí explode, né? Mas a distância que vocês estão, dá pra ver pouco disso daí. Não dá pra distinguir muito o detalhe, a menos que vocês queiram chegar mais perto. Vocês querem chegar mais perto? A Siri quer. A Siri quer? A Siri quer muitas coisas. A Siri quer muitas coisas. Ok, então vocês estão. O Xamal tá levando vocês justamente pra esse lugar também. Tá? E aí vocês verem, vem, não são beholders que estão no meio do caminho. São como se fossem fungos flutuantes de forma arredondada, como se fossem beholders. Eles têm que desviar. Quando eles trombam, aquilo explode e soltam esporos por todos os lados. Jogando Mario Kart, né? Tá, na grande mãe vocês estão no D10. Joga um D10. Se der um ou dois, vocês vão tomar esporo na cara. Dois. Boa, garoto! Eu sou lobo. Pediu um. O lobo foi cheirar. Pediu dois. Vocês viram que o Xamal e absorvendo, comendo aqueles esporos. E aqueles esporos entram assim nas suas narinas, nos seus olhos. Né, nos seus poros, vocês começam a tossir, começam a sufocar. Por isso que os bichinhos estão alucinados. É, tipo isso. Cara, que pô é esse? O Goblin. O Greg não gostou disso. Eu junto assim. Vocês estão cheios de esporos ali no corpo de vocês. Que esporos que são esses? Você não conhece. Você acha que vai entregar seu passo? Nature aí. Joga um Nature com desvantagem, dificuldade 50. Tem que ir pela periferia da cidade. Acho que falhou. Não tirei 7. Meus drogadinhos. Então, acho que falhou, né? Vai dar 41. Você nunca viu isso, Siri. É alguma coisa que só existe ali. Cheira-pó. Criada pelos beholders. Também? Um negócio extremamente bizarro que acontece. Andando de cabeça baixa. A gente tem um escravo, né? Cheio de esporo junto. Ah, sim, mas não vou tentar identificar, não. Facebook, que é uma grande mãe. Vocês passam num prédio pomposo. Uma dessas colmeiazinhas pomposa, né? Toda decorada com joias, com pedras preciosas, né? Fachada com, adornada com ouro, prata também. Uma porta dupla de metal fechando, lacrando esse local. Na porta, vocês veem quatro dessas criaturas. Eles alucinados, olhando pra lá e pra cá. Quando vocês estão passando diante deles, né? Xamal olha e fala: ah, o banco. E aí vocês veem que esses tiranos da morte focam o olhar em vocês. E os olhinhos, como se fossem disparar os raios, mas não chegam a disparar. Não tem as xizinhas desses aí, né? Não. Olhos só futuro. São mortos vivos. É, são fantasmas, os zumbis. Então, aqui são as câmeras. E aí eles, vocês passam por ali. E aí chega um determinado ponto. Vocês estão passando próximo daquele coliseu enorme. Olha o tornado aqui. Que vocês são abordados. Vocês são abordados por. Cadê? Seis dessas daqui. Seis dessas e seus sectos. E seus escravos. Cada um tá com 50 escravinhos. Tá. Vocês estão um, dois, três com Breg só. Isso. Ok. E são abordados por seis. Ah, mas três escravos. Seis mães de colmeia, ou seis abelhas rainhas. Com seus escravos. Elas param diante de vocês. Onde estão indo? Onde estão indo? Onde estão indo? Onde estão indo? Gira. É Beyblade. Eu vou deixar o Xamal responder, ele que conhece o esquema aí. Xamal vai responder? Não sei, eu tô controlando. Ok, Xamal ele responde. Estamos indo pro outro lado, pro outro lado. Pro outro lado. Melhor resposta. Assim. Só no poço. Xamal, Psycac e Eve. Não vão mais. Delso e Shebrook foram convocados. A queda. E aí o Xamal. Ah, sim. A queda. Tô na mesma deixa. ele. Ah, queda. Mano, eu vou fazer uma ligação mental. Falei, que porra é essa, Kizamal? Estão elegendo a líder da cidade. Pela queda, a queda, a queda. Que queda? Ah, você vai ver. Eu não quero ver. A gente tem missão, ô fila da puta. Ah, tarde demais. Se nós recusarmos agora, vão desconfiar. Droga. As seis cercam o Murin, o Celerim e o Breg. Começa a farejar os três. Interessante. Nossa, assim, elas vão comer os nossos escravos? Nem tá com ele, nem tá com o Kizamal. Depende. Do quê? Se eles tiverem um gosto bom. Eu imagino que sim, né? É, o gosto só sabe depois que come, né? Sério? Mas não é pra comer os nossos escravos. Sério? Mas são escravos. Não importa, é nosso. Por isso mesmo. Não, mas a gente pode comer, elas não. Ah, sim, faz sentido. Claro que faz. Ele vira. Não são comida, não são comida, são escravos, nossos escravos. Cale-se, cale-se, cale-se, cara. Você me deixa louco. Faltam três. Esses servirão. Pra quê? Serão juízes. Julgaram a queda, a queda, a queda, a queda, a queda, a queda. Ficam rodando, virando piruleta. Ai, eu me dissomar. Mentalmente. Quantas drogas. Vão ser juízes. Venham, venham, venham. Acompanhem, acompanhem. Eu já pergunto pro Kizamal, eles comem os juízes depois? Às vezes. Esse é o problema. Às vezes. Se ele for de acordo com o que eles querem, acho que o juízes virá comigo. A gente pode comer também, não tem problema. A gente não quer. Eu quero. Não quer, não. Quero sim. Não quer. Sim, quero. Não quer, não. Quero sim. Vai ficar nisso da manhã? Vai. Eu falo, nada de comer nenhum escravo. Muito menos deixar alguém comer os nossos. Acordo é acordo. Que acordo? O nosso. Eu não tenho acordo. Não lembro nenhum acordo. Ah, quer lembrar? Quando você fala isso. Não. Foi o que eu pensei. Tá, a gente come outros escravos. Nenhum escravo hoje. Aquele ali parece apetitoso. Não, nenhum escravo tá hoje. Tá passando um coboldzinho andando. Não, eles explodem. Mais gostoso. Sério? Sim. Que estranho você é. Que nem esporos de gás. Esporos de gás. Esporos de gás? Sim. O que faz aquilo? É de comer. Explodem na boca. Muito sério? Bom. Sério? Sim. Ah, eu devia ter tentado. Não, tenta, vai lá. Mas, sem comer escravos hoje. Não. Exato, não comer escravos hoje. As seis mães de comer cercam vocês três, né? Venham, venham, venham. Serão preparados. Vocês serão lavados e receberão vestimentas adequadas. Azeite. Serão tratadas com luxo. Serão tratados com pompa. Eu olho pro... Agradeçam, escravos. Hoje vocês serão juízes. Juízes da queda. A queda, a queda, a queda. Ela vai tentar. Eu falo assim, cachorro. Como é que a gente faz pra eles não comerem os nossos escravos? A gente come primeiro. Ok. Faz sentido pra mim. Faz sentido pra mim. E vai um exército de beholders levando os três. Eu já comi eles uma vez. Levando os três pra dentro de uma colmeia zona, tá? Aquilo é um castelo cheio de túneis intrincados, um caminho todo caótico. Leva vocês, passam vocês com um lugar que tá chovendo, que tá caindo água, né? Lavam vocês, depois que lavam vocês, vem alguns beholders com o olho de telecinesa e começa a despir vocês. É agora que a mãe chora e o bebê não vê. Ergue o lobo assim, vê que não tem roupa, né? Aí pega assim numa prateleira com um óleo de telecinésia e vem assim com um óleo perfumado e joga em cima de você. Vai comer. Tira do celeirinho a roupa. Antes disso eu ponho os tubinhos. Ah, os tubinhos tá no cinto. Meu Deus, não, pera aí, você pôs no cinto. Vai pôr no cu. Ah, é que eu ia tentar levantar no meio. Você tá de roupa plebeia. Uh-huh. Ok. Tirou sua roupa, cinto. Por baixo da roupa tem a armadura, né? Ah, tem armadura? Eu pus um negócio só pra camuflar, porque... Ok. Yeah. Eles olham... escravo, pomposo. Tira a armadura. Começa a desmontar a sua armadura com... Que armadura que você tem? A do Ungaka. A do Ungaka é tipo uma roupa, né? É uma roupa. Ok. Estão despindo você. Estão tirando a roupa. Bonita, né? Larga é. Não, mas é que eles vão te lavar primeiro. Não, já na boa. Não, vai passar o óleo igual no lobo. Tira a roupa, passa óleo. Pra descer mais fácil. É, fica gostoso. Passa óleo. Toma, veste sua roupa. É a mesma? A mesma. Ah. E aí dá uma capa bonita pra cada um. Põe uma capa no lobo. Olha o Bolt. É. Aí coloca uma roupinha pomposa com capa também no Goblin. Né? Junta. Eu tô pegando de olho. Pelo menos, essa aqui vai jogar, porra? Coloca vocês com mais 9 criaturas. Tem mais 9 criaturas. Tem alguns humanos. Tem. Como é que é aquele bicho que parece chacal? Chacal. Não. Anubis. Não. Parece chacal, não, parece hiena. Foi ótimo. Eu sei o que é, mas eu não lembro. Puta, esqueci o nome do bicho. Bípede. Parece uma hiena? Parece uma hiena. Puta, fugiu o nome do bicho. Hã? Javali? Não, que javali. Ah, não sei. Nem é um monstro, é um monstro. Tem civilização. Javali seria esse. Ah, é um monstro, tá. É um chacal. Não é chacal. Não. Esqueci, agora eu vou. Nossa, fugiu o nome. Fugiu mesmo. Fugiu o nome. Umas criaturas parecem hienas, tem humano. Bugbear? Não é bugbear. Tem trogloditas, tem povo lagarto e tem um bicho aleatório. Gif, sei lá. Não, não é gif. Não, eu tenho um nome diferente. Tem um bicho aleatório, não é lobisomem. Ok, tem Greenlocks. Ok. Ao todo vocês são 12 juízes. Tá tão caverna, né? Ao todo vocês são 12 juízes. Eles falam: julguem direito, julguem bem, senão já sabem. Morte. A queda. É só um incomum? Não. Eu vou jogar bem, né? Eu entendo, mas okay. O resto ali tá... O resto tá boiando. E esse aqui, ó, Diego? Todo mundo... Não, ele... Isso! É isso que ele é bípede, né? Só que é bípede. Ah, esse é literalmente uma hiena. Não, que bom de novo, né? Gnol. Boa. É, falou Gnol é. Ainda é quando. É isso aí, Gnols. Tem Gnols ali no meio. Enfim, tem uma miríade de raças ali. Todo mundo pomposo, com roupinha cheia de. Amor, eles... de puff, de capa. Da onde a gente vai ficar? Eles ficam longe? Eu acho que vocês estão no espectador, a gente deve estar lá em cima, na tribuna. O Kizamal, ele vai conduzindo você pra dentro do prédio, né? Ele fala: nossos escravos serão levados para julgarem a queda. As mães de colmeia, elas que estão disputando a liderança da cidade, elas escolhem, cada uma escolhe um campeão. Entre os jurados? Não entre os jurados. Que bom. Entre os seus seguidores. seus seguidores. Okay. E os campeões vão ter que participar da queda. Quem vencer, a mãe de colmeia que... O seguidor vencer será a nova líder da cidade. Formará novo conselho. Governará por 2 anos. Entendi, legal. Sim. E... A queda. Nós... Calma, parece louco. Quer participar da queda? Podemos tentar. A gente pode tentar virar dono daqui? Prefeito, né? A gente pode tentar virar. Não, só mães de colmeia podem. Eu viro uma mãe de colmeia. Você vai virar uma mãe de colmeia? Não, eu tô brincando, eu acho que vai dar muito mal. Você pode tentar virar uma mãe de colmeia, se quiser. Uma nova aqui, surgiu aqui. Eu falo assim, ó, o quão ruim é eu ser uma mãe de colmeia? Ruim? É. Não, bom. Pra quem? Bom pra você. Por quê? Bom pros seus filhos. Pra tua vaca. Vai me dar problema se eu aparecer lá com uma mãe de colmeia? Não, mães de colmeia são veneradas. Mães de colmeia mandam. Por que você não disse isso antes, sua moeba? Por que você não perguntou? Sério? Assim, porque... Já que agora eles já me viram. Mas... A gente vai precisar fazer com que eles não comam nossos escravos depois. Sim. Então, eu quero sentar perto deles. Pra se der algum problema e eles forem comer os escravos, a gente come primeiro. Só as mães de colmeia que estão participando sentam perto dos escravos. Dos juízes. Escravos, juízes da comida. Enquanto eles jogam a queda. Pergunta o que é essa queda, pelo amor de Deus. O que é a queda? É a batalha, no caso. Não. Tá vendo o Coliseu? Tô. Aquele pináculo bem alto. Sim. Os escolhidos sobem lá em cima. E se jogam? E se jogam. A queda. A queda. quem chegar mais perto do chão sem morrer, vence. Tem sério? Peidar... Sério. Quem peidar por último. Que legal! É literalmente isso. Literalmente isso. Quem peidar por último não morrer. Quem peidar não morrer. Eu falo assim, entendi. Olha, interessante. Lembra aquele vídeo antigo dos muçulmanos caindo em cima do penhasco. Bau, esse peido atrasado demais. Assim, e tudo bem uma mãe de colmeia estar vendo e não participar? Sim, a cidade toda vai ver. Parabéns, hein, Tuxão. E se eu quiser catar um escravo depois da queda? Se você quiser o quê? Catar os escravos lá, sem problemas? Aí pode ter problemas. Se eles jogarem mal. Se eles jogarem mal, então eles são comidos. Sim, sim. Mas aí todo mundo pode comer ou não? Todo mundo pode comer. Pronto, morre. Ok. Vai pra uma ideia. Assim, o plano é o seguinte, a gente vai sentar o mais próximo possível. Mas só mães de colmeia podem sentar perto. Eu falei o mais próximo possível. Sim, arquibancada, arquibancada. Mas mais pertinho das mães. Certo, certo. Se der algum BO. Melhor lugar pra ver a queda. Isso. Eu como o lobo, você come o goblin. Mas não é pra comer de verdade. Ah, eu quero comer o outro. Qual que você quer? O celerinho? Sim, sim, sim. Só se não for comer de verdade. Se for pra fingir que comeu, beleza. Tá bem, tá bem. Põe na boca e não engole. Nem mastiga. Tá bem. Então tá bom. Come o celerinho e eu como os outros. Sim, eu vou comer celerinho. Eu vou comer celerinho. Vou comer celerinho. Vou comer celerinho. Mas vai ter que ser rápido. Sim, rápido, rápido. Ótimo. Vou comer celerinho. Aperta um pouco. Esperamos que não precise disso. Eu espero que precise disso, sim. Vou comer celerinho. Vou comer celerinho. Ok. Vocês vão pro arquibancada. Ele vai comer muito. Ele vai engolir pra comer. E aí, num ponto de destaque, assim, na arquibancada, é uma arquibancada mesmo, formada, estrutura toda decorada, de pedra toda esculpida com desintegrar. Né? No alto da arquibancada, num localzinho coberto, bonitinho, né? Na área VIP, tem lá 8 mães de colmeia que estão participando, os 12 escravos sentados à frente delas pra julgar, e elas olhando pra eles: joga direito, joga direito. Meu campeão vai vencer, meu campeão vai vencer. Eu só mando pra vocês pro celerinho, eu falo assim: celerinho. Se vocês não julgar direito, vocês vão ser comido. Eu vou julgar o quê? Eu não sei o que vai acontecer. É assim. Como você tá mandando essa mensagem pra ele? Por Runa. Ah, ok. Runa da mente que a gente tem. Ok. Telepaticamente. Aí eu vou falar com os dois. Uhum. Né? E como que eu vou julgar? Eu sou um lobo. Eu falo assim, ó. O que vai acontecer é o seguinte. Essas mães que tá aí de colmeia, elas vão decidir quem vai dominar a cidade. Por 2 anos. E é a queda. Né? Então elas escolhem o campeão. Ainda bem, eu tava repetindo isso 28 vezes, mas tudo bem. É, eles têm uma fixação com queda. O campeão vai subir lá em cima. Peraí, tá me chamando. Desse pináculo. Não. Filha mal foi embora. Fila da puta. Foi embora. Ó, ó. O quê? Eu acho que ela vai participar da queda também. Foi na direção de uma mãe de colmeia. Aí eu vou matar ele. E aí você vê ele subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Aí eu falo assim, e vocês vão ter que julgar quem que... Os caras vão se jogar lá de cima, né? Celerinho, chega uma nona mãe de colmeia ali. Uma sétima, né? Não, tinha 8, agora tem 9. Ah, a gente tinha 6. Não, agora tem 9. Não, 6 que abordaram vocês. Ah, tá. 8 que estão ali com vocês, agora tem 9. E aí eu conto o que vai acontecer, como é que vocês vão ter que julgar. É o cara que... As outras mães de colmeia olham pra essa que chegou. Chegue com o Nicel Dof. Já, já, já. Traduzindo. Escolheu seu campeão finalmente? Sim, sim, sim. Você vai pular. A queda, a queda, a queda. Ok. E aí aquela festa... Tô de olho, né? Só no Kizamal. Aquela festa, ele sai da sua visão. Aquela festa no meio da cidade, tudo, né? Você procurando Kizamal com os olhos, né? Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Pra vocês é tudo igual. Tudo, né? Kizamal. Pra vocês é tudo igual. Mas você nota o seguinte, Ciro. De alguma forma, eles conseguem se reconhecer. Imagino que sim, normal. E você testemunha, assim, várias vezes acontecendo. E é normal um outro olhar pro outro e falar: aberração! Mutante! Desintegrar. Do nada, assim, acontece isso direto. Do nada. Do nada. Nesses poucos minutos que você tá ali, você vê isso acontecer umas 4 vezes. E desintegra ou só machuca? Desintegra. Caralho. Eles se matando. Se alguém falar isso pra mim, eu vou repetir a aberração e desintegrar. Antes de me desintegrarem antes. Ok. Desintegra e grita depois. Ok, e você fica estupefata vendo isso acontecer, né? E aí você escuta a voz do Kizamal. A queda. E aí você olha ele lá no alto do pináculo. Ele vai pular, né? Ele vai pular. Ai, eu só penso. Ai, Alix! E teoricamente é pra ele sobreviver, ele flutua. Todos flutuam. Sim. Todos. Mas eu não sei se elas escolhem que não são beholders. Não, a brincadeira é essa. Alix, você escuta uma voz. Sei lá. A queda. Vou ficar só assistindo. Se vira. E você assume seu corpo. Você tá no alto do pináculo. Fim da sessão. Eu vou só assistir, se vira. Eu vi ele virando. Eu sou um beholder assim, ó. Não desvira. Continua em formato beholder. Nossa, continua em beholder. Só que ele arregala todos os olhos lá em cima. Ele só deu consciência. Eu só falou, controla aí, então. Eu achei que ele tinha desvirado. Eu falei, nossa. Que da hora! Vai ter que peidar na hora certa. Vai participar da queda, amigão. Vai me cagar tudo. Na hora certa. Não, desde a hora cair. Antes de mais. E se você morrer, a gente revive. Não pode usar magia. Ninguém disse isso. Tá todo mundo olhando. Exato. Tá todo mundo olhando. É desnecessário dizer. Mas eu posso jogar? Campo de magia. Tá todo mundo olhando. O campo de magia tá ali. Não, eu posso usar uma runa, vou supor. Você pode tentar usar uma runa. É isso que eu quero dizer. Não tiver ninguém ali com campo anti-runa, ok. Ok. Talvez eu te ajude. Talvez. O lance é o seguinte: os beholders sobem lá em cima, suprimem o gás e despencam. A queda. E aí, quando chega lá, pertinho do chão, começa a produzir gás pra flutuar. Quem erra, morre. Que não, da hora! Não pode morrer. Tempo, morre. E quem soltar muito cedo não é rei. Não é rei. O Onix joga lá de cima. Cara, que bom. Vai dar, não vou morrer, não. Não é? Mas isso só na próxima sessão. Você quer que os representa ganhos? Não, né? Então, foda-se, começa a peidar no metade do caminho. Se a mãe não matar ele, depois. Sobreviveu, vencer. É. Sobreviveu, vencer. Você pode. Bom, sabe o que é? Você tem 3 votos. Você tem 3 votos. Verdade. Caralho. De quantos? Tem 3 votos. Não, 3 de 12. Tem que conhecer só 9, tá fácil. Vai lá. Fácil. 3 votos não tem. Demais. Uma ótima ideia deixar ele no comando. Uma ótima ideia. Eu também achei. Quando vocês falaram isso, adorei. Ai, meu Deus do céu. A queda. Mas na hora que eu li isso, eu comecei a rachar sozinho. Falei, tem que mandar esses caras pra lá. Eu só fico cantando assim, mano. Serviço? E o mais divertido é que caiu tudo aleatório. Eu não precisei obrigá-los. O Ariel que sorteou cidade. Ah, é verdade. Mas não usamos nossos dadinhos. Nem pão. Nossa resistência nem dá ainda pra usar. É verdade, mas se lembrar vai ser usada na queda. Guarda pra próxima. Quem não gastou também. Pode guardar pra próxima. O crítico vai ser pra você peidar na hora certa. A resistência vai ser pra resistir. Não, é, o crítico já gastou, esqueceu? Gastei não, eu voltei. Ele voltou, verdade. Vem não. Não voltou. Usou 7. Ah, tá certo. Verdade. Não, mano. queda. Que demais. Provavelmente a próxima sessão não vai ter que. Vai um dos melhores livros que eu já li. Vai dar muita merda isso aí, mano. Não vai dar muita merda, vai dar muita queda. Vai dar muita queda. Muita queda. Merda também. O que é isso aí? As vídeos cacetando o Faustão? Não, mano. Merda talvez porque eles vão com o mundo escravo. Olimpíadas do Faustão. Isso. Guys. Olimpíadas do Derrubão. Vai dar muita merda porque eles vão com o mundo escravo. Nossa, é verdade. Quando os caras pular, a gente vai gritar: Oh, guys! Ai, caraca. Eu Cortes, pega essa caixa.